Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerd, só pronunciar a palavra dieta já engorda. Já engorda. Também. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd. Eu adoro gordinhos em situações embaraçosas. É isso, gosta mesmo. O que significa isso? Eu adoro, já tô rindo aqui. Aqui é Dudu Salles e eu acho que vai rolar o maior papo de gordo nesse Nerdcast de hoje, viu? Olha, Javá. Ah. É o Javá. Ataque de oportunidade. Boa noite, pessoas. Aqui é o senhor K. Isso é gordo quem quer. Opa! Você está vendendo Herbalife? Exato. Já não bota isso. Botar adesivaço gigante na lateral do cara. Pois, aqui é portuguesa, eu não quero ser gorda, eu só quero me despoluir. Muito bom. Aqui é o Azaghal e eu vou ouvir esses gordos falarem. Tá bom. Muito bem, nerds. Já, alguns anos atrás a gente já falou sobre comidas e dietas, né? É, eu não quero mais saber disso. E agora vamos atualizar o nosso papo de gordo falando sobre o terror da dieta. Continua a mesma merda. Eu tô na mesma merda. Eu estou mais 10 quilos mais gorda. Essa velha também gordou, mais ainda. Ok, tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma segunda vez da Casa Nerd. Vamos pela segunda vez, Jovem Nerd. Não, pô, não faz sentido isso. É porque a primeira vez a gente gravou e o áudio ficou uma merda. Vamos lá. O pessoal não gosta de saber os bastidores? É, é exato. Bastidores. A gente gravou essa merda toda, gritando que nem desesperados, e o áudio ficou uma bosta. Ah, então, Zagal, mas vamos começar aqui dando uma dica especial de livros. Volta e meia, a galera pede pra a gente falar o que a gente tá lendo. Sim. E essa é uma dica patrocinada, mas é válida porque o Azaghal está lendo. Sim, é válida. Está gostando, né? Tô gostando, sim, cara. O nome da série de livros é A Crônica do Matador do Rei. O primeiro livro já foi lançado, O Nome do Vento. E agora é o que eu estou lendo, inclusive. É o que você tá lendo. Isso. O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. E o segundo livro sendo lançado, O Temor do Sábio. Então, se você já conhece a série, já estava lendo o livro, já lançou o segundo livro pela editora Arqueiro. Mas o que, que é? É a história, é uma fantasia, certo? Isso. É que segue a história de um cara que você vai aprendendo sobre a vida dele em flashbacks. Isso, ele tem que contar para um malandro em 3 dias toda a vida dele. Ah, então, mas e ele é um cara que tem uma vingança aí no meio da história. Ele é um cara sinistro. É um cara sinistro. É a moda agora você não saber se o cara é vilão ou não. Ah, olha aí, interessante. Ele é bom, ele é bom, qual é a parada? E ele é o matador do rei, porque é a crônica do matador do rei. Ele mata um rei? Aí eu não sei, né? Aí pode ser spoiler, né, cara? É o título da parada. Mas olha que interessante que tem aqui escrito na resenha do segundo livro, O Temor do Sábio. Certo. Lembre-se de que há 3 coisas que todo sábio teme. Uhum. O mar na tormenta, certo. Uma noite sem luar, uhum. E a ira de um homem gentil. Olha! Caraca, cara! O homem gentil guarda uma ira, né, profunda. O JP ainda diria uma quarta coisa, é mulher maluca, né, cara? No caso do JP, são 4 coisas que todo sábio teme. Na verdade, no caso do JP, são 5, né? É. Que é barato e mulher maluca. Barato e mulher maluca. Mas olha, uma história muito interessante, tem magia, tem seres mitológicos, tem cara, é aquela parada. É, fantasia. O cara criou o próprio universo, o universo fantástico, exato. Né? Exato. Agora é a moda, todo mundo cria o seu próprio universo. Mas o livro está super bem indicado no Scoop. Ah, é, de 5, nota máxima 5, ele tem 4.7 em 900 e tantas avaliações. Inclusive, seja, eu sou um cara mega receoso, né? Eu sempre vejo um livro assim, uh-huh. Eu nunca vou com a cara num livro de cara. Sei. Sério, nunca. Eu sempre que alguém tem que me indicar um livro. Eu nunca chego na livraria, vou escolher esse livro aqui, vou gostar. Uhum. Com Crônicas, Gelo e Fogo foi assim. Sei. Eu não levei fé no começo, mas até daí, começar a ler e falar, porra, é bom. Fora que ele chegou em primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times. O que não é pouca merda. Não é pouca merda. Pergunta, né? Pro Paulo Coelho. Então, já viu. Dica para você ler A Crônica do Matador do Rei. Tem o primeiro dia e lançado agora o segundo dia. pela Editora Arqueiro. Então vai lá, mais uma dica, link do seu Saraiva, clique e seja feliz. Ainda falando em livro, Jovem Nerd, sim, a geração X ao quadrado, olha só, está realizando a feitura de um livro colaborativo. Um livro colaborativo brasileiro. Exato. Sobre o fim do mundo. Olha que irado. Qual é a ideia dos caras? Você tem um personagem, você vai escrever a história de um personagem, um capítulo só. Certo. Não precisa escrever um livro, você vai escrever um capítulo sobre um cara que sabe que o mundo vai acabar daqui uma hora. Uma hora? Uma hora pra acabar o mundo? Aham. Caraca, ninguém é de ninguém, né? Sabe o que eu falaria? Sabe o que eu faria? Let's finish the game. É uma referência válida, cara. Tá que pare. Essa é a tua história. O título é a tua história, né? O cara sabe que o mundo vai acabar, sabe por quê, mas não pode falar na história. Não pode falar o porquê. Você tem que escrever a história desse cara e desenvolver isso. Desenvolver toda a angústia, exatamente, todo esse sentimento de um cara que sabe por que, que o mundo vai acabar e o que, que ele vai viver durante essa uma hora. Essa uma hora, exato. O nome do livro vai ser 800 mil anos, porque se você pegar uma hora de cada pessoa no planeta, 7 bilhões de pessoas, dá mais ou menos 800 mil anos. Imagina a versão do Sr. K dessa uma hora. Porra, eu queria ver. Exatamente. E aí você simplesmente entra no site, o site é simples, é olivrodofindomundo.com.br. Isso. Se inscreve lá, se cadastra e começa a escrever, cara. Você que gosta de escrever, tá afim de um desafio, de um exercício, o que seja, escreve, porque eles querem fazer o livro com a maior quantidade de autores do mundo e eles vão publicar os melhores capítulos, que eles vão selecionar, né? Vai ver isso na internet, mas eles vão publicar mesmo os melhores capítulos em formato de livro. Então, entre no site. Excelente. Leia lá o regulamento de como funciona, vê se tá tudo certinho. Exatamente. E, cara, exercita aí, que é o que o Eduardo falou. Pra escrever, tem que exercitar. Você tá querendo escrever e não conseguiu uma motivação? Tá aí, hoje. Pra começar a escrever hoje. Um estímulo legal. Não é? Muito legal, cara. Muito bom. E, Azaghal, seguindo o Nerd Store, Natal na Nerd Store, vem com tudo, com mais lançamentos essa semana, Azaghal, mais lançamentos! É isso aí. Porra, que empolgação! Que empolgação, cara! Não, cara, é verdade. Chegaram dois novos lançamentos na Nerd Store, jovem. Duas camisetas novas. Primeiro, seguindo a série Chaotic Evil e Chaotic Good, nós criamos a Robotic Evil. Puta merda, cara, os robôs malignos que devem matar todos os humanos. E essa não tem como, não é possível que alguém vá falar que algum daqueles robôs não são malignos. São. Eles são robôs e querem matar as pessoas. Exato. Robotic Evil. Não tem como. Não tem como mudar o alinhamento desses caras. Não, não tem, cara. É a arte fantástica do Marcelo Materi. Isso, o cara faz as embalagens de todos os desenhos pra Hasbro. De Transformers, ele é um especialista. É o cara especialista. A gente falou, vamos fazer uma cabeça de robô que a gente vai chamar. Vamos chamar um especialista de robô, cara. Exatamente. Muito, muito foda. Uma arte fodástica. Ficou animal e tem um easter egg nas costas, né? Isso. Camisa tem estampa na frente e nas costas. Isso. E você quiser saber qual é o easter egg, vai entrar, vai ver e vai comprar. Porque você não vai resistir. O que mais? Além disso, jovem nerd. Sim. Nós estamos lançando a camisa De Volta para o Futuro Blueprint. Isso, rapaz. Blueprint é tipo aquele esquema de engenharia, planta de engenharia. Isso. Coisas, né? Sabe aquela planta azul com os traços brancos? O nego faz planta de tudo naquilo. É de a nave espacial. É um blueprint de como você viajar no tempo no estilo De Volta pro Futuro. Isso. A gente sempre quis fazer uma camisa do Back to the Future e nunca chegou numa ideia maneira até ter essa ideia. Por que a gente não faz um esquema gráfico de como um infográfico? Exato. De como seria viajar no tempo pela visão do Dr. Brown. É verdade. A camisa ficou animal, cara. Tem várias referências de todos os filmes. Tem a timeline das viagens no tempo. Tem os modelos de roda da DeLorean. Tem tudo, cara. Tá animal, cara. As formas de combustível que ele usou. Tá muito maneiro. A camisa foda. Arte do Márcio L. Castro. Isso. Nosso querido ilustrador. Fodástico. Muito foda. Mandou muito bem, cara. Todas as canecas voltaram. Olha top. Aí, cara. Você que estava querendo canecas, exato, é a hora. Exato. Você pode comprar junto com a sua camisa Acre, que também voltou. E dia Nerd Power, Azaghal. Finalmente, muita gente pediu Nerd Power, a gente tá de volta nos estoques. Vai durar pouco, então corre, porque é Natal, você sabe como é que é a correria. Ah, é isso? Não, ainda tem uma parada. Exato. O lançamento do ano do Nerdbooks. Exatamente. E da Nerd Story em consequência, porque Nerdbooks só fornece pra Nerd Story. Cara, deu um trabalhaço, mas ficou muito foda. Vocês... A gente não pode falar ainda o que é. Não pode falar. Tá na gráfica, tá rodando. Tá na gráfica. A gente teve ontem de madrugada, depois de gravar o Nerdcast, nós fomos pra gráfica acompanhar o acerto de cores da impressão da capa. Tá foda, cara. Tá animal. Tá animal, animal. É o trabalho mais foda gráfico que a gente já fez. Sim. Eu não posso falar o que é, eu posso falar que ele tá chegando semana que vem. Sim. A única coisa que eu posso dizer pra você é que ele pode salvar a sua vida. Olha só! Posso dizer que ele também vai ter frete grátis. Então olha, você não precisa esperar chegar este livro da Nerdbooks. Se você, ai caralho, eu quero as camisas que chegaram e elas vão acabar. Compra as camisas, compra as canecas. Isso. E o livro, você vai pagar e ele vai vir separado em frete grátis. Frete independente grátis. Se você comprar 1 milhão de camisas junto. Exatamente. O livro vem separado. Importante, só o livro vai ter frete grátis. As camisas você vai ter que pagar pelo frete. É, meu irmão, não veio até aí, não. Mas o livro a gente conseguiu fazer um esquema que ele vai sair daqui com frete grátis. Só o livro. Se você comprar camisa, você paga o frete da camisa. Se você Isso. comprar caneca, você paga o frete da caneca. O livro, o frete é grátis. Exatamente. Então vai lá, nerdstore.com.br, garante seu Natal já, porque as prateleiras esvaziam rápido. Isso é que é marketing agressivo. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast, pule para... 21 minutos e 4 segundos. Relu, Jovem Nerd. Um importante aviso só para quem ficou. Está rolando no Facebook a promoção da caneta Caos. Exatamente. A caneta Caos é uma caneta que vale alguns milhares de dólares, feita de prata, doada pelo Paulo Coelho e pelo Silvestre Stallone pra você, nerd. Exatamente. Você viu, né? A gente mostrou pra caramba no Nerd Office. Isso. Se você não viu, vá lá ver. Se você não acredita, ouça o Stallone falando Jovem Nerd. Então não preciso perder muito tempo. Você quer ganhar uma caneta que vale alguns milhares de dólares? Isso. Clica no link do Facebook, responde por que você merece essa caneta mais do que eu, Azaghal, e boa sorte. Exatamente. Relatório de e-mails, vamos lá. Rapidamente. Rafael Carvalho manda a foto do coração do Santos Dumont. Olha isso, aí. Isso, que não é a foto do coração, é a foto de um negócio que cobre o coração. Exatamente. Rafael Poggi filmou o aeroporto de Charlotte, onde no quadro A História da Aviação, Santos Dumont foi completamente ignorado. Cara, os Estados Unidos vão ignorar fodamente, cara. Rafael Ramon envia link às 10 invenções brasileiras mais injustiçadas. Vamos ver isso. Balão de ar quente, Bartolomeu de Gusmão. A gente falou desse cara. Falamos. Escorredor de arroz? Caraca, maluco. Bina, identificador de chamadas. É, versão brasileira. O cara tá lutando até hoje na justiça. Nélio Nicolai, 1982. Isso. Caraca. Segundo a justiça, tipo assim, as operadoras telefônicas devem bilhões de reais. Porra, tomara que esse cara ganhe. Isso é maneiro ver as operadoras ter que pagar bilhões de reais pro cara. Exato. A máquina de escrever é invenção brasileira? Padre Azevedo. Caraca. Ah, e o rádio também, não era um padre brasileiro? Isso. Não tem rádio aí. Tem? Tem? Ah, tem. Rádio Transmissão. É Roberto Landel de Moura. É, cara, né? Pô, a gente tinha que fazer um programa sobre isso. Sério, cara. Não sabia dessas paradas. Muito bom. Pô, fiquei impressionado. Bom link. Vários vídeos enviados. Uma animação onde os irmãos Wright eram mocinhos e Santos Dumont era o vilão. E francês, não era brasileiro. Olha só, cara. Puta que pariu. Documentário do brasileiro Júlio César, verdadeiro inventor do dirigível, para que teria dirigível. Sido plagiado e esquecido. Para de falar dirigível. Deixa, cara. Dirigível. Além disso, tem o documentário animado Patos, Asas e Balões. É o projeto Carro Voador okay. E tentativas de replicar o voo dos irmãos Wright e Santos Dumont, ambas fracassadas. Aqui no Brasil rolou, mas o 14 Bis quebrou a asa. Arte dos fãs, Alotone, o aviador, por Daniel Evangelista, mandando toda semana aqui. Tá no ritmo. Santos Dumont ouvindo Nerdcast por Bruno Passarelli. Olha aí, muito maneiro. Ele não tá achando muita graça no Nerdcast, Santos Dumont. É, tá meio boring, né? É a tua piada lá. Left for... Entendi. Ah, minha piada foi boa, Santos Dumont ia rir dela. Ia rir pra caralho. Left 4 Dead 3 Protocolo Blue Hand por Paulo Rapanudo. É isso aí. Senhora Jovem Nerd por Gustavo Toledo. E o modelo 3D do Bucentauro por Tadeu Joseph Luz, cara. A gente sempre gosta das artes dos fãs. Excelente. Matheus Antônio Bittencourt, 21 anos, estudante de biotecnologia, Curitiba, Paraná. Sobre Santos Dumont, vocês falaram que ele era homossexual. Não, olha só, começaram as interpretações pessoas erradas. Caraca, cara, além de interpretação de texto, que a maioria das pessoas não conhece, um bando de analfabetos emocionais, as pessoas agora têm que ter interpretação de áudio. De áudio, porque exato. As pessoas, elas, cara, é impressionante como as pessoas não entendem nada. A gente falou que ele era um cara super tímido, super nerd, provavelmente assexuado, mas tinha gente que falava até em livro que ele poderia ser homossexual. Entendeu? A gente já ouviu esse documentário, a gente não falou ele era homossexual. É. O cara entendeu que... Bom, aí ele fala, até onde eu sei, ele era assexuado. O Jovem Nerd até falou disso, mas foi suplantado pelo Azaghal. Ele era como o Sheldon do Big Bang Theory. Bom, ok, é. Eu tenho minha opinião diferente sobre o Sheldon. Bom, ele continua. E mesmo que o voo dos irmãos Wright em 1903 seja verdadeiro, pois não tinham testemunhas confiáveis, o primeiro voo oficialmente reconhecido foi de Santos Dumont. Foi o que falei, que ninguém viu o voo dos caras, então, porra, quem disse que eles inventaram avião? 13 de setembro de 1906, Alberto Santos Dumont completou com sucesso o primeiro voo oficial de um avião em Paris com o seu 14 bis. Fonte é um link da NASA, que é uma agência americana, sendo que foi ele que apresentou ao mundo o avião. Por isso, ele sim, o pai da aviação. Eu concordo completamente. Eu acho ótimo, pra mim tanto faz. Eu quero passagens baratas. Você quer passar mais do que um serviço bom, tu não quer ficar croquetado. Não, eu quero viajar de business first barato, hein? Marcel Maia, 30 anos, médico, Salvador, Bahia. Olha aí, uma pessoa da casta superior. Casta superior. Eu respeito mais. Ah, porque o resto é tudo merda. É isso que as pessoas acham também, precisam de interpretação de áudio. Eu fui brincar que médicos, engenheiros e pilotos de avião são de uma casta superior. Aí, isso já virou na opinião de alguma pessoa... que eu desprezo todas as outras profissões, inclusive a minha. Inclusive, pô, programadores. Exatamente. Até para... Gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, médico. Então, vai. Marcel Maia, Casta Superior, diz: a questão sobre quem voou primeiro, ou mesmo quem inventou o avião, perde-se em perguntas anteriores. O que é avião? Exato, foi uma coisa que eu discuti lá no Nerdcast. O que é o avião? Os irmãos Wright teriam sido os primeiros a voar num aeroplano com motor. Sem decolar. Isso aí. Enquanto o Santos Dumont foi o primeiro a fazer um avião e a voar nele. Decolagem com recursos próprios. Eu disse. Que pariu. Eu disse isso. Parece uma discussão boba, mas o professor Adi Noel Mota Maia, de Aeroportos e Evolução dos Transportes, da Escola Politécnica do E-mail Boring dos Infernos, ele diz que a questão é fundamental. Claro que é, pô. Os Wright fizeram uma cópia do planador dos irmãos Lilienthal, da Alemanha. Alemanha. E colocaram um pequeno motor nele, sem potência para decolagem, mas com alguma potência para sustentar o voo. Sim. Daí a palavra airplane, aeroplano, em inglês. Santos Dumont fez algo inteiramente diferente. Um avion, ou avião. Em francês, ave grande, que corre no chão e decola com força própria para sair do solo e alçar voo. Exatamente, aí. São coisas diferentes, rapaz. Isso. Quem inventou o avião, foi Santos Dumont. Tá bom, tá bom. Antes deles haviam planadores e seu e-mail gigantesco e a gente para por aqui. Caixa superior, mas sempre boring. Os engenheiros e médicos tá são chatíssimos, né, cara? Eles só conversam entre eles, né? Médico só tem amigo médico, é, né? Então, tu não viu lá aquele seriado Grey's Anatomy? É verdade, médico só convive com médico. Só convive com médico, né? Victor Jalli, sem idade, Foz do Iguaçu, Paraná. Gostaria de contar aos nerds mais um feito do nosso herói Santos Dumont. Moro em Foz do Iguaçu, já visitei as cataratas várias vezes. Agora, uma das novas 7 maravilhas da natureza no mundo. Olha. Ah, tá bom. Mas... é um lugar bonito, mas tudo bem, né? Mas nada disso seria possível sem a ajuda dele. Com 42 anos, Santos Dumont, afastado da aviação, entrou em viagem pela América do Sul, até que chegou em Foz do Iguaçu e se hospedou no Hotel Brasil de Frederico Engel. Frederico e seu filho levaram Santos Dumont para conhecer as cataratas, em uma viagem de 4 horas de cavalo. Santô... olha aí. Ficou para os íntimos... ficou encantado com a beleza das quedas e ficou indignado ao saber que tudo aquilo era de uma pessoa só, Jesus Val era o dono de todas as terras. Isso fez Santos Dumont cruzar todo o Paraná, de Foz até Curitiba, para convencer então o governador do estado a desapropriar as cataratas e transformá-las em um parque nacional. O cara queria comer a vida do cara. Tava com o tempo livre. E no dia 28 de julho de 1916, por meio do decreto 653, o governador desapropriou as terras das cataratas e transformou num parque nacional, podendo agora ser visitada por todos. Olha aí. Olha aí. E a família Val odeia a família Dumont. Até a morte! Porra, não, cara. Pô, mas tá certo. Não pode ser. Não. Imagina um lugar desse ser propriedade privada. Não tem eu não lugar vou nem discutir esse assunto, que eu não quero polêmica. Maluco, cataratas do Iguaçu. O cara comprou as terras, tinha uma catarata dentro. A culpa é dele? Então você vai desapropriar toda a terra que tiver uma fonte. Toda a terra que tiver um rio. Não, mas a catarata do Iguaçu é uma coisa extraordinária, né? Mas você, é a informação incompleta. Você não sabe em que circunstâncias as cataratas foram compradas. Você não sabe, eu não tô dizendo que é certo ou errado. Às vezes o cara realmente comprou numa mamata. Mas vai que o cara realmente pagou uma boa grana porque ele queria ter as cataratas no quintal dele. Eu quero isso no meu quintal. Você lembra quanto a gente tava pesando na última vez que a gente falou de dieta, comida? Tu vai viu? Falar o seu peso? Fala aí, Jovem Nerd. Duvido. Não, eu tô... Fala aí. Eu posso dizer, eu já posso soltar de cara a sua pressão. A gente tem um compromisso agora, hein, Nadia? Jovem Nerd foi tirar sangue, ele bateu o recorde do hemocentro. Quatro. O cara que encheu a bolsa mais rápido. Tem que ir. Pois é, gente, isso eu não sabia. Quem é mais gordo tem mais sangue. Que isso? Uai, eles falaram que é... Eu pensei que só tinha mais gordura mesmo. Na verdade, não é quem é mais gordo tem mais sangue. O gordo vai comer mais e vai repor o sangue mais rápido, né? Abaixo de um certo peso, você não pode doar sangue também. Acho que é 40 quilos, 50 quilos, não, um negócio desse. Não, acho que é 50, abaixo de 50. Ih, Agatha, você não pode doar sangue. Não, hoje em dia eu posso. Vou mandar e-mails falando, vocês são idiotas, vocês estão falando merda. Ah, mano. É, vamos falar. Porque eu tô errado, não posso falar? Falo o que eu quiser, foda-se. Eu tô certo, errado, problema meu. Eu falo merda, eu como merda, eu faço o que eu acho que engordei 3 quilos desde desse Nerdcast. O Jovem Nerd acho que engordou. Engordou 3 quilos, Agatha. É mesmo? De quê? De cabelo? Então, quem dera que fosse o cabelo ao contrário. Porra. Eu acho que vocês deviam perder o medo e abrir o peso. Tem que falar quanto é que tá pesando cada um aqui pra ter essa noção. Eu não tenho problema nenhum em dizer meu peso. O problema é que eu não me peso há uns 20 anos. Mentiroso! Eu controlo meu peso pelo aperto da roupa. Pelo aperto da roupa, porque nunca existiu uma roupa larga. Não, isso. Não. Roupa larga. Porra. É uma regalia que eu não me deixo ter. Ah. É porque, sabe por quê? Ninguém quer ser gordo, essa que é a verdade, né? Talvez o Dudu queira ser gordo por causa do blog dele, que ele não pode perder o negócio dele se ele emagrecer. Basicamente, pois é, senão eu traindo o movimento, não exato. Pode. Exato, mas ninguém quer ser gordo. Então, eu me autoflagelo com roupas apertadas. Sabe, a calça apertada, dor constante, assim, tipo, se você tivesse mais magro, filha da puta, não teria sentido dor. Mas já que você é gordo, é tipo um Opus Dei da dieta. A primeira vez que eu conversei com o Azaghal, ele me falou uma parada que eu não esqueci nunca, que assim, quando o gordo tá com mais de 100 quilos, ele deveria usar uma coleira de choque, pra cada vez que for comer, tomar um choque. Mas é. Ah, mas isso mas seria bom, hein? Mas eu sei o que, que é isso, eu sei o que, que é isso. Quando o gordo sente a roupa apertando, se ele comprar uma roupa maior, ele está aceitando... Tá dizendo pro universo, ok, eu engordei. Que é o que você tá fazendo. Porque agora você só usa camisetas Verde Store 4G. Antes era 3G. Caralho. Mas camisa não é roupa. Tapa na cara, hein? Então tá falando de calça. Não, mas eu tive que admitir pro universo. Foi uma merda. Tu tá usando calça jeans no umbigo? Não, porra. Mas tá, porque admitir pro universo que você aceitou sua condição de gordo e que você é um derrotado, é quando você entra na loja e compra calça no umbigo, Faustão, tá vendo? Não, então, eu não cheguei. Mas, gente, qual o problema? Vocês não usam assim, mas qual o problema de usar calça Faustão? É, Papai Noel usa. Não é mais confortável? A cintura do gordo é abaixo da barriga, todo mundo sabe disso. Exato. Gordo que é gordo, que está satisfeito, que está pouco se fudendo, usa calça larga pra cacete. No umbigo, com camisa social pra dentro, suspensório e gravata borboleta. Só pra aqui. Que luxo! Porque ele entra numa que, olha, caguei, foda-se. E toca bongô, né? Toca bongô, exatamente. Ah, mas ele tá mais magro que você agora. Não tá, as que pessoas estão falando isso. O Jô Soares tá mais magro. Não tá. Não tá, tá mais magro, tá gente. Magro que você ele aumentou o tamanho do bongô. Se você vê que ele tá mais magro pelo pescoço de peru. É. O pescoço de peru. E tá não, um peru de mais impressionante é o Faustão. O Faustão tá até derretendo. Tá, tá um calamari. Ele tá parecendo um calango, cara. Só tem olho. Mas é um negócio muito esquisito. Quando o cara é gordo, quando ele começa a emagrecer, aquela pele que era toda esticada pela gordura, ela vai murchando, o cara fica com uma aparência velha, esquisita, derrotada mesmo. Mas o cara murchou na cabeça, mas né? Mas ele tá, ué. Era basicamente cabeça e barriga, né, pô? Caraca, que mas a cabeça do cara ficou muito assustadora, cara. Ô, louco, velho! Mas ele tá bem, porra. O cara emagreceu, cara. Tá, o salário que ele tem, ele tá ótimo também. Ah, ele não era nenhum galã, né? Não era nenhum Brad Pitt, então... Olha, vocês já olharam pro relógio que ele tem no pulso dele? Puta, o relógio dele vale, sei lá, uns 60 mil, 80 mil. É feio que nem bater em mãe. Mas custa uma quantidade inacreditável de dinheiro. Você acha realmente que ele tá preocupado se ele tá bonitinho ou se ele tá... Ah, não tá. Quem tem que tá bonitinho é a mulher dele, ah, né? Ah, é verdade. Então... Exatamente. Se ele se importasse com isso e usar aquelas camisas, cada uma mais medonha que a outra, pelo amor de Deus, não existe. Aquilo é sacanagem. Eu acredito que ele já use a roupa que ele quer e ponto. Ou seja, ele usa aquilo de sacanagem. Eu não acredito que ninguém fala pra ele, porra, você parece uma taxinha com essa calça tochada. Ele vira e responde, pô, eu sou rico, foda-se. Zilhões, ponto. Próximo. Zilhões. A resposta é zilhões. Falando em roupa, alguém que já comprou roupa em loja de gordo mesmo? Caraca, loja... ser gordo é uma coisa, ser derrotado... Não. Tudo tem um limite nessa vida. Ficar se espremendo na porra daqueles... Ainda existe dignidade de você se espremer numa roupa. Mas quando você tá numa loja em que você não vai passar dificuldade, você tá assumindo a sua derrota como ser humano. Não, então... não, o problema não é esse não. O problema é que essas lojas de gordo só tem roupas horrorosas. É uma sacanagem. Mas se você acha que uma loja que tá vendendo derrota vai fazer roupa maneira? Cara, o nome da loja, a gente já tem que falar. O nome da loja aqui em Curitiba, segundo, é Big Burger. Caraca, cara. Big Burger. Olha, o marketing é uma parada fantástica. Não, é porque o desgraçado do gordo, oba, vou comer hambúrguer. Aí entra lá, não, é roupa pra você, seu idiota. É, exatamente. E a outra de mulher se chama Varca. Varca é uma loja de garbo e elegância que abrange todo o país no que tange a excesso de peso. É. Como é que você vai ter coragem de sair com uma sacola escrito Varca? É porque uma sacola escrito Big Burger, o cara vai lá, nossa, olha o tamanho da sacola, quantidade de hambúrguer. Olha o tamanho da hambúrguer. Pois é, gente, não é justo que a pessoa tem que quer entrar numa loja de marca e comprar as roupas. Pois é. Como na Nerd Store, não é? Você pode ser PM, já exatamente. Não existe discriminação. Mas na a Armani não quer que um paquiderme e os externinhos apertadinhos dele. Essa preocupação com roupas de gordo feias pra caramba tá tendo todo o movimento hoje em dia de moda plus size, com desfiles de moda em São Paulo, com aí, grifes é finalmente vestindo. Ah, isso é legal. Como é que é? Plus size? Plus size. Cara, você não tem ideia da quantidade de e-mails que eu recebo toda semana de gordinhas por aí querendo ser modelos plus size e me procuram como se eu tivesse algum tipo de poder sobre isso. Modelo plus size é muito bom, cara. É, cara. Não, tem olha, mulheres tem cara, que ganham fortunas. Ah, gente, tem muita gordinha bonita. Não, tem, olha só, claro que elas tem. Elas são plus size, mas elas têm uma cintura, elas têm uma beleza, um porte. Não é plus size barriga de barril, não, né, cara? Barriga de barril. Que coisa linda, né, cara? Uma silhueta de cinta chamando no aperto. É Dr. Ray. Aquela cinta Dr. Ray. Lá no Papo de Gordo, a gente chama essas mulheres, assim, de gordinhas iê. São aquelas que se aceitam, estão numa boa, estão tranquilas. Elas são gostosas o bastante. Ficar naquele Tumblr lá, gorda ou gostosa, sacou? Judônicas, gente... né? Gorda ou gostosa. É sensacional, recomendo. Gorda ou gostosa. Vai que vale a pena. GG, né? É GG. Go, pois é, porque, poxa, tem cada modelo linda, gente. E você vê, tem que ter roupa bonita pra as pessoas usarem. Tudo gordo... desgosta de comprar roupa, né? Sim. Eu tenho um trauma foda quando eu era criança. lá com meus 12 anos, 11 anos, talvez, minha mãe me puxava pelo braço, a gente ia nas lojas da minha cidade, Amargosa, no interior da Bahia. Ela chegava na porta da loja e gritava: tem roupa pra monstro, pra elefante! Meu Deus! Terapia de choque, estilo Azaghal, sacou? Pra ver se eu tomar vergonha na cara e vai emagrecer. Não tenha funcionado, mas... Não, será, né? Ai, meu Deus, que horror. Essa mesmo que eu ia ficar imensa. Aí depois você descobri o maravilhoso mundo da loja do gordinho. Aí pronto, eu me entreguei mesmo, assim, essa. É maravilhoso você entrar na loja, que você veste a calça, que ela fica folgada em você. Você, por favor, você pode me trazer um número menor, que essa tá muito folgada? Nossa. Ah, olha, isso é uma beleza. Gente. E é todas com elástico, né? A própria sociedade já pune o gordo. É porque vocês são gordos de elite. O gordo de elite aí, pagando de... Vocês são gordos. Classe A. Nossa. Qual de vocês que anda de ônibus? Agora! É verdade. É verdade. Qual de vocês que já botou o bumbum dentro de uma van? Eu já botei coisa. Mas você não era desse tamanho quando botava. Vocês falaram de avião em outro podcast um tempo atrás. Porra, gordo não tem integridade voando de avião. Porra. Aquela bandejinha não desce em toda a cadeira que você vai sentar. Eu não como nada, eu não vou porque não curto. Ah, ele usa um livro, ele usa um livro de bandeja. Eu não como nada, não como. Mas olha só. Eu só como em avião se não tivesse ninguém sentado do meu lado. Não, teve uma vez que o Jovem Nerd fez uma boa ação e aí mudou de lugar. Ah, me fudi. Tem uns assentos que são perto da saída de emergência lá. A lateral, em vez de ter aquele encosto de braço na lateral, é uma chapa na lateral, porque a bandeja fica dentro dessa chapa. Então, a perna do gordo normalmente dá uma vazada por baixo do encosto de braço. E a chapa te tranca ali dentro, as duas chapas, uma do lado da outra. Você entra socado na cadeira. Socadaço. Ele parece que explodiu, muito engraçado. Aí o cara falou assim: ah, o senhor pode trocar de lugar porque tem uma criança na sala de emergência, é proibido pela ANAC e tal. Aí eu vou fazer uma boa ação. Pois não, claro que eu troco. Aí, pum, me entalei naquela merda aí que eu venha, vem aquele velho ditado: nenhuma boa ação vem sem punição. Que horror, e eu... que horror. Pronto, me fudi 3 horas no avião, entalado naquela merda. Então, gordos nunca sentem nesses assentos preferenciais, entre aspas, que eles chamam. Eu uma vez viajei nos jatos da rede. Jatos da rede? Jatos da merda. Caraca, meu irmão, eu achei que eu ia desmaiar. Jatos da rede é bem croquetado, cara. Porque eu não tinha circulação, meu sangue ficou... O que tava nas pernas ficou nas pernas, o que tava da cintura pra cima ficou na cintura pra cima. Então o meu corpo não tava conseguindo trabalhar a parada, eu tava, sabe... Ô, gente, mas isso é um absurdo. Isso não seria por causa da trombose da econômica, não? Não, não era, cara. Era diferente, que eu movimento minhas pernas durante o voo. O problema era que eu entalei de uma maneira que horror, no banco, que a mulher perguntou se eu queria água e eu só deixei escorrer uma lágrima. Eu não conseguia nem falar, cara. É, aí é que vai o conceito do gordo alfa. Quando um gordo tá no avião, é toda uma briga pelo aquele braço do meio. Porque quando você consegue tomar aquele braço, você tem que ter alguns centímetros a mais pra deslizar a sua banha pro lado e ocupar espaço pro cara que tá logo ali. Então você tem que ser o primeiro a chegar. Dessa forma, exato, fica muito escroto, né? Porra, mas é uma espiralidade, porra. Porque... é uma briga eterna. Se você mover o braço, tu vai lá e coloca. Você tem que ficar o tempo inteiro com aquele braço. Não, você falou uma verdade. É, o braço que tá dividindo de uma cadeira pra outra, ele só pode ter um dono. Não dá pra ficar os dois bracinhos encostando ali. Ah, não. Então você tem que ser ligeiro pra tomar posse desse braço que é dividido, você, cara. Você precisa ser o gordo alfa. Porque se você não fizer isso, como já aconteceu comigo, eu tenho que ficar com o braço encolhido perto do peito, sabe qual é? Caralho. Pode encostar no braço, então tem que ficar com o braço puxado. Cara, é horrível, cara. Fica parecendo que está no puleirinho. Parece um grendel voando, né? Mas aquele bracinho, ele não é feito para seres humanos, não é? Aquele bracinho é quase da espessura do meu pulso. Aquela porra e nada é a mesma coisa. É uma sacanagem ter duas cadeiras e ter um braço no meio, porra. Qualquer assento no mundo é mais largo do que um assento de economia. Ah, é? Ou seja, o problema é que gordo não pode ser pobre. Gordo pobre só se fode. Quer ser gordo e pobre? Porra, tá com problema, não pode. Ai, gente, eu tô com pena. Tudo não dá, meu. tudo não dá. Você tem que escolher alguma coisa. Você não pode querer também tudo na vida. Até pra comprar roupa, você ser um gordo pobre é um problema danado, porque as roupas pra gordo, as roupas plus size, as bonitas ou feias, elas normalmente são bem mais caras que as roupas normais. Na Nerd Store não fazemos isso. Não temos essas coisas. Na Nerd Store a gente tem tamanho bandeira, tem tamanho paquidérmico. Tudo é o mesmo preço. Tamanho bandeira é ótimo. Não, gente, mas eu fico com pena de ver, por exemplo, pessoas obesas com terno no verão, sabe? Obesas? Que isso? A gente virou politicamente correto agora? Pessoas, né? Os que usam terno são obesos, os que usam camiseta são gordos. Agora, eu acho obeso um termo bem mais ofensivo que gordo. Obeso parece doente, gordo não, gordo, sei lá, gordo é simpático. Gordo é só um cara que não tem vergonha na cara, né? Obeso não, o cara que tá fudido. É, obeso é o cara que tá com o pé na cova. Isso eu queria saber, né? Tem diferença? Tem um ponto onde o gordo vira obeso? Claro! Claro que tem. Se você conhece ele, ele é gordo. Se você não conhece, ele é obeso. É a única diferença. Você tem lá o seu índice de massa corporal. De 0 a 4%, você é mutante ou atleta. De gordura. Raríssimo alguém conseguir 4%. Algumas pessoas conseguem menos, mas é, porra, parabéns, hein? Você tá a um passo de estar doente. E você vai subindo nessa gradação, acho que mulher é até 10%. Não, mulher acho que até 15% ou 20%, sei lá, homem até 10%, não sei o quê. Dentro do conceito do saudável, eu estou fazendo assim com os dedinhos pra cima, tá? Saudável. E até 30% você tá gordo. 30% pra cima você está obeso, sua vaca. Vem assim escrito do lado. Obeso, vírgula, sua vaca. Aí você começa a se medir em arroba. Só que essa escala evolui. Não. Pra cima, eu não sei qual é o limite lá, é a obesidade mórbida. Ah, isso que é escroto. Cara, isso é. Obesidade. Cara, obesidade mórbida. Não é pior. Depois de obesidade mórbida, tem a super obesidade. Foi a que eu tinha antes de fazer redução de estômago. Ah, tem uma depois? Não. Super uma depois? Obesidade? Não, é, eu era um super obeso. O que é um super obeso? Quem ganha poderes? Imagina a roupinha. Super obeso é quando você começa a usar bata. Eu me lavo com um trapo amarrado nesse pau. Lembra? O Bart se imaginando gordo. Você já foi um super obeso, é isso mesmo? Tá já dizendo? Fui um super obeso, eu sou apenas um obeso genérico, eu perdi meus poderes. Ô, gente, mas não existe isso, gente, eu nunca ouvi falar nisso. Mas quanto você pesava quando você fazia parte da Liga dos Obesos Super? Super obeso. Eu cheguei a pesar 176. Porra, parabéns, hein? Dudu Salles, você fez operação de estômago. Exatamente. Que é uma parada que... É agressivo. Muito, muito gordo não sabe se pode ou deve ou Faz. Entendeu? Ah, eu... que, quais são os casos e tal? Quais são os casos de que a pessoa deve fazer operação de estômago? Quando você está super obeso. É claro, gente, que é óbvio. É quando a pessoa corre riscos de... Não, olha só. Não, virou moda fazer essa operação. Não. É moda. Quando o risco a cirurgia é menor do que o seu risco de morrer a qualquer Exatamente. Momento, você tem que fazer a cirurgia. Eu tenho uma opinião bem definida sobre essa cirurgia. O primeiro que existem vários tipos de cirurgia, não tem um tipo só. Tá vendo? Tem desde colocar um balão no estômago, que aí você não opera, só coloca um balão de Esse silicone favor, no seu estômago. Hein? Esse é só favor, balão intragástrico. Ah, vamos fazer agora. Eu vou. Eu falei pro Jovem Nerd fazer, ele não quer. Por vamos fazer, não? Tem uma bexiga aqui do aniversário, a gente bota parabéns pra você, Jovem Nerd. É por endoscopia. Gente, Eu não quero botar o balão, eu posso estar mal informado, mas eu acho que depois que tirar o balão, vou engordar tudo de novo. É, basicamente esse é o ponto, porque o balão ele deixa seu estômago com aquela sensação de que tá cheio, mas na hora que você tirar o balão de lá, o estômago continua no mesmo tamanho. Não, mas o seu balão não vai... O seu balão... O seu balão não vai diminuir. O seu estômago não vai diminuir? Não, porque o balão não deixa. Ah, e aí é triste. Tem um outro tipo de cirurgia que essa é mais recomendada pra quem tem problema de açúcar, de diabetes e tal, que é uma que você não tira o estômago, você simplesmente liga o final do estômago diretamente já no, quase no finalzinho do intestino. Caraca, me explica isso, meu irmão. Você vira um pato, é isso? Eu não sou médico, mas o conceito básico é esse. Você come e caga, come e caga, come e caga. Vira um pato. Ah, mas isso é ótimo. É ótimo. Poxa, quanto mais você caga, menos fica pra dentro. Caraca, o conceito de medicina interdita Nerdcast. Quanto quanto mais você caga, melhor é. Isso sim. Claro, menos coisa dentro de você. Não, mas calma aí. Deve ter desvantagens de você. Claro que tem, né? Os minerais, as vitaminas, vão tudo junto. Você vai ficar magro e sem cu, de tanto limpar a bunda, porra. Magro e despregado. É, vai ficar liso. Porra, já come sentado no vaso. Vai ficar um donut. Só come no chuveiro, porque você já come, caga ali, lava a bunda e vai embora. Que pariu! Que pariu! Tem um episódio do Futurama que o Bender vira um ser humano, de carne e osso, né? E ele vira um ser humano mais desregrado do mundo. E o cara quer aproveitar a vida o máximo possível, então ele sai pra comer nachos no banheiro, sabe? Ele, eu vou comer nachos e vou ao banheiro ao mesmo tempo. Todo mundo, não, não, pelo amor de Deus! Isso é. Em 7 dias o cara engorda 170 quilos. Mas peraí, então tem essa aí que você liga o estômago no intestino. Sim. Aí você perde todos os minerais, isso tudo, né? A cirurgia que eu fiz tem um nome todo complicado que eu não vou lembrar e realmente não faz nenhuma diferença nesse ponto, mas meu estômago ele foi reduzido de verdade. Meu estômago ficou no primeiro momento com capacidade de, acho que é 200 ml, é o tamanho de um copinho de plástico realmente. E além disso, o estômago, o final do estômago ele é ligado lá no meio do intestino. Então a cirurgia, ele, ao mesmo tempo que ela é restritiva, que você não consegue comer tanto assim, ela também é não absortiva, porque você já não consegue mais absorver tudo que você come. Não é no mesmo esquema de pato de antes, mas você tem uma questão realmente de minerais, eu preciso tomar umas vitaminas o resto da minha vida. Todo mundo faz esse tipo de cirurgia, tem que tomar vitamina pra sempre. Nossa, mas também, sério? Também não tem um que é um anel? Essa que eu fiz, depois que você faz essa redução do estômago, ele coloca um anel em volta do seu estômago pra que ele não volte a crescer de novo. Pra chama no aperto. É basicamente isso. Coloca tipo um cinto em volta do seu anel. Aí outra parada que não dá nada a ver com gordo. Ah, aí outro assunto, bambolê, desculpa, né? Desculpa. É, mas então, você coloca esse anel em volta do estômago pra poder o estômago ele não dilatar demais. Ele mas vai se o gordo não for safado, como é capaz do estômago crescer pra cima e pra baixo do anel e virar o olho? Ficar cinturando o estômago? Virar o infinito. Comida sólida mesmo, sei lá, carne, pão, não necessariamente você consegue comer muito. Mas se o cara quiser, pode pegar uma lata de leite condensado e descer inteira que vai, que aí não junta no estômago. Sério? Entendeu? Então, aí vai engordar também. Um amigo meu, agora há pouco tempo atrás, fez a cirurgia a bariátrica, cortou lá o estômago, etc, perereu, pel-pel. E antes de fazer a cirurgia, ele teve que fazer um acompanhamento psicológico. Era aí que eu queria chegar. Exatamente. Então, ouça, acompanhamento psicológico, porque venhamos e convenhamos, a menos em situações muito extremas de realmente doença, para você chegar a um determinado peso, cara, você tem que se esforçar muito, porque você tem que comer merda o dia inteiro. Concordo. É claro. Porque é difícil pra cacete. Isso não acontece de um dia pro outro. Isso é a vida inteira. Porque aí você engorda 2 quilos. Ah, porra, foda-se, tudo bem. Você já tá acostumado com aquele padrão. Aí você come um pouquinho mais de besteira, engorda mais 1 quilo. Ah, tudo bem. E assim vai. É, isso pois também. Pois bem, ele tava com, acho que 140, sei lá, 100 e alguma coisa, tá? Fez lá acompanhamento psicológico pra entender que comer é para sobreviver, ponto. Você deve tirar prazer de outras coisas, além de comer. Terapia tão agressiva assim? Sim. Mas é assim mesmo. Mas comer é um prazer. Mas da vida. Não interessa, não interessa. Prazer tem limite. Existem vários casos. Fica coçando o dedo, uma freirinha, é gostoso. Coça o dia inteiro que aquela merda sangra. Existem vários casos de pessoas que passaram pela cirurgia e trocaram um vício por comida por outro vício. Então o cara vira alcoólatra, o cara começa a comprar compulsivamente, o cara vicia em alguma outra coisa mesmo. Existem vários casos quanto isso. O gordo é um adicto em comida, é isso? É, mas é esse o conceito. É esse conceito mesmo. Essa é a minha preocupação, que a pessoa fica com o estômago de magro, né? Não aguenta comer nada, mas com a mente de gordo. É o não, mas peraí, gente. O gordo sente fome mesmo. Sente fome, André. Ele tem que sentir fome porque o estômago dele é grande. Não, cara, mas você assim... Você diminui o estômago, você não sente fome. O gordo que sente fome, ele tá fazendo errado. Porque pro cara ser um gordo profissional, ele não pode sentir fome. Gordo? Não, isso mesmo. Isso é alimentado. O gordo profissional não sente fome. Não sente fome, o cara tá comendo o tempo inteiro. É isso aí. Ele come pela sacanagem da coisa, pelo prazer. É a gula, é a gula. É isso que eu falo, aí o cara não vai conseguir... É a porra da gula. Ah, mas esse é o meu pecado capital. Porra, então, fudeu a Mariola. Mas eu concordo com o que você tá falando. Se a cabeça não muda, não adianta reduzir o estômago, tirar, virar um pato, cacete, não adianta. É isso mesmo. Você vai conseguir engordar, porque sua mente é de gordo. Duas coisas quanto a isso. Primeiro, esse amigo meu fez a acompanhamento lá, e ele falou exatamente a mesma coisa que o Dudu falou. Tinha gente que tomava lata de leite condensado. O cara não pode sentir fome pra tomar uma lata de leite condensado, cara. Não pode, exato. Não há ninguém no mundo que sinta fome de tomar uma lata de leite condensado. Essa porra é cabeça, não é estômago. Na verdade, eu conheço uma pessoa que faz isso, mas tudo bem. Eu fui acostumada a comer com pressa, que tá sempre tudo em cima da hora. Pô, a mastigação é importantíssima. Não, a digestão começa na boca. Se hoje com o estômago reduzido eu mastigar pouco, eu entalo total, porque a comida para no estômago, não desce e acabou. É uma sensação horrível. E não é um passeio no parque. Tem muita gente fazendo cirurgia de digestão do estômago, mas tem um monte de problemas relacionados a isso. Tem essa questão de você entalar. Não dá pra você comer muito doce. Quem come doce passa mal pra caramba. Tem um troço chamado dumping. Aí dumping? Gordo... Dumping? Dumping. É, a sensação é esquisita pra caramba. Quando você come muito açúcar, muita gordura, como você tá com o estômago ligado diretamente já no meio do intestino, então essas moléculas, tanto de gordura como de açúcar, elas não se quebram onde era pra se quebrar. Elas começam a ser digeridas realmente no meio do seu intestino. Então você passa mal, você começa a suar frio, às vezes treme a mão, a sensação de quase desmaio pra algumas pessoas. Só que gordo que é gordo, aprende direto como é que você faz pra disfarçar isso, né? Você começa a comer doce e beber água junto, que aí não dá esse problema que equilibra olha o sistema só. No andor. Nossa, que horror. Parece na cadeia, né? Que os caras... Na cadeia. Na cadeia do gordo. Olha, eu tenho um esquema aqui maravilhoso. Passa água aí. Oh, meu Deus, gente. Gostei sempre. Dá uma água pra limpar um sensor de dumping, manda ver. Tá na atividade. Sensor de dumping desativado. O papo é reto, mano. Caraca, cara, é muito... Ai, meu Deus do céu. Quantos quilos você perdeu com essa operação? Eu fui de 176 para 122. Porra. Aí depois porra. Disso entrou o modo gordo safado e eu tô hoje com 135, 136, por aí. Voltei a engordar alguma coisa. Porque os velhos hábitos voltaram. Porque isso é uma parada também que muita gente faz cirurgia, acha que depois de fazer cirurgia não vai engordar nunca mais. O que acontece no primeiro momento é que como você não consegue mais comer, você vai emagrecer de qualquer maneira. Não tem como você engordar. Mas chega um dado momento que teu corpo se adapta. Isso, ele se adapta a você não conseguir mais comer tanto assim. E aí, se você continuar se comportando como um gordo escroto, você vai voltar a engordar tudo de novo. Você daí... pode não conseguir comer muito, em quantidade assim, com a frequência. Mas se você for persistente, você consegue. Eu sou um cara muito paciente. Então eu coloco o prato na minha frente. Eu posso demorar 30 minutos ou 3 horas, mas eu vou comer aquele prato inteiro, entendeu? Nossa, pois é. Daí a reeducação alimentar. A reeducação. Gente, a reeducação é um negócio. É melhor. Eu conversei com dois ex-obesos e eles falaram alimentação e exercício. Oi. Sabe? Eles não passam fome. Só que o prato deles é saudável, né? Exatamente. Vai comer maçã, vai comer banana, vai comer... Não, entendeu? Gente, só, é realmente só é gordo quem quer mesmo, como diz o senhor K. Não tem muito... Só é gordo quem quer. Se a gente tá gordo, quem a gente quer. Exato. A gente sabe muito bem que a gente não pode comer. Exato, e come. Sabe muito bem que não pode fazer e tá fazendo. Exatamente. Primeiro, o ambiente externo exerce... Sem dúvida. Influência sobre o ser humano. Sem dúvida. Até porque um cara em dieta, ele é antissocial. As pessoas saem pra quê? Saem pra comer e pra beber, porra. É verdade. Eu não estou dizendo que é meu caso, mas certas pessoas usam o alimento como um válvula de escape. Tá estressado? Comida. Dois, alívio de estresse. Pim, Jack. Três, entretenimento. Pim, Jack. Passa tempo da sua viagem. E quatro, remédio pra ficar acordado enquanto edita o Nerdcast. Peraí, entendi então. Então se a vida tá boa, você come porque a vida tá boa. Você tem que ter prazeres, porque afinal de contas você merece. Se a vida está ruim, você come porque, porra, afinal de contas a vida está triste, eu tenho que ter prazeres. Não, porque você está ansioso. É mais ou menos isso. Eu me lembro de uma amiga... que virou uma vez pra mim e falou: ah, estou tão triste, eu engordei. Ah, mas não tem problema, depois você emagrece. Ah, não, mas eu tô deprimido, acho que eu vou tomar um sundae pra ficar mais alegre. Esse é o raciocínio. Mas é esse mesmo. É verdade. Ai, meu Deus, engordei, vou fazer um brigadeiro. Mas é uma merda, pra né? parar de chorar. Porque a vida, vida nos tenta o tempo todo, né? É muita tentação, gente, na televisão. A vida bate na gente o tempo inteiro, cara. O tempo todo. Vida, né? Essa desgraçada. É difícil resistir, gente. É muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa mesmo. Então tu tá falando o quê, Agatha? Sabe o que eu como durante a semana? Três folhas de alface. Ah, vai tomar no cu. Tô falando sério. Tira uma foto do prato pra você ver. Que horror. Três folhas de alface, duas ou três colheres de milho, duas ou três colheres de ervilha, sal, pimenta, azeite e uma carne magra. Você se odeia por quê? Não é odiar, isso não é vida, cara. Gente. Depois que eu voltei da porcaria do hospital, eu não conseguia comer. Peraí, mas e aquela fotinha que eu vi outro dia do bacalhau caprichado, você foi com o seu batata? Aquilo eu faço uma vez por semana. Me dou o prazer de comer. Porra, hoje eu quero comer. Uma vez por semana. E aí, normalmente, eu faço uma refeição daquela, aquele pratinho que, aliás, me custou os olhos, os três, praticamente, tá? Os três olhos. E, né, amigo, pô, batata, né, é kartoffel, é foda, né? Vamos tomar uma taça de vinho branco. Ah, pensa ali um não sei o que de blá, blá, blá. Um bli, bli, bli de blé, blé, blé. Porra, quase três dígitos na merda de um prato de comida. Nossa. Mas tava bom. Comi aquilo na sexta-feira, meio-dia. 10 horas da manhã de sábado, eu ainda tava falando com bacalhau. O senhor K é um cara muito regrado, então não, ele realmente consegue se policiar dessa forma. Se eu tivesse que comer todo dia ervilha, milho com azeite e alface, eu já estaria morta. Tem uma alegria na vida. Eu também acho. Você não tem que. Você se acostuma a. Não, mas peraí. Você pode comer bem e não engordar, é só escolher os alimentos certos e combinar. Nós estávamos no restaurante, eu olhei e falei: rabanada no vinho do Porto. Porra, enfia o dedo no meu rabo, né? Por favor. Como dizia, uma porquê. Aí eu falei: vou pegar. Aí ele falou: ah, uma só não vai te matar. Eu falei: tá bom. Aí fomos comer. Eu falei: bom, vou lá pegar aquela rabanada. Fui. Olhei a rabanada. Porra, é legal? É bom? É. Essa merda vai me fazer mal. Aí do lado tinha lá pudim de maracujá diet. Tá bom. Se eu quisesse realmente com muita vontade de comer rabanada, eu ia comer. Só que não é mais a questão de... Cara, ninguém come o que a gente... Dave, porra, lembra que a gente comia na faculdade, cara? Não, ele ainda come, igualzinho. Eu lembro, todo pois dia. Pois é, mas lembra aquela... lembro, todo dia. Ninguém come isso porque sente fome. Você mesmo falou, eu como pro prazer. Pelo prazer, eu como pelo porque eu tô chateado, eu como porque eu tô com sono, eu como porque eu tô eventualmente com fome. O que acontece é o seguinte, se você for hoje no Bar Lagoa, se eu for no Rio de Janeiro e a gente for ao Bar Lagoa, e eu falar assim, Peter Sellers, nem sei se ele trabalha lá ainda. Ah, certamente, ele trabalhava lá 50 anos antes da gente, vai trabalhar mais 50 depois. A gente fala, Peter Sellers, me vê aí um filé parmegiana no capricho. Você vai falar, não, eu não quero? Não, eu vou comer, eu vou ficar falando com ele uns 2-3 dias. Ah, mas pelo menos você vai me dar essa honra. Claro. Ah, então tá tudo certo, então que se for do resto. Se você disser pra uma pessoa gorda, fala, olha, você não pode comer isso, ela a pessoa vai sentir mas eu também. O dia inteiro vontade de comer aquilo. É claro. Mas se você pensa assim, está tudo liberado... Tá liberado. Cara, sério, quando eu vejo muito doce na minha frente, eu fico com vontade de comer todos, mas aí eu não como nenhum. Eu como, provo só um, porque eu não dou conta de tudo. É verdade. Acabo comendo só o pudim. Vou no pudim que não tem como errar. É o psicológico. Se eu falar pro Jovem Nerd, não pode brigadeiro, ele vai só querer brigadeiro. Não pensa o diabo. Não pensa o diabo que ele aparece. Eu fiz uma vez a dieta do Atkins, né? Que é basicamente você comer proteína. E parecia um sonho no primeiro momento, porque eu comia era o que era? Churrasco, bacon, ovo, queijo, presunto. E era só isso o tempo inteiro. E eu emagreci. Ficava o dia inteiro. Pra caramba. Você vira um alarme, né? Pessoas olham pra você e caralho. Abre a janela. Era por aí. Eu emagreci 30 quilos em 6 meses, cara. Caraca. Eu emagreceria rodízio e eu comia de me acabar. A conta também de supermercado lá de casa triplicou, né? A pessoa comia carne, basicamente, todo o resto saiu. Chegou um dado momento que eu tava sentindo necessidade de comer pão. Depois de 6 meses de comer pão, eu tava desesperado pra comer pão, pra comer macarrão, pra comer farinha. Não tem jeito, só porque eu não podia, esse desespero foi aumentando. Quando eu fiz a redução de estômago, eu tive que ficar 30 dias em dieta líquida. É antes de começar a comer pastoso, pra só depois começar a comer coisa sólida de verdade. Nesses 30 dias, eu fiquei com um desejo incontrolável de comer feijão tropeiro. Eu sonhava com feijão tropeiro todos os dias. O meu olfato ficou tão apurado que eu sentia cheiro de frango assado a 3 andares de distância. Ih, cheiro de frango é derrame, hein, cara? Caralho, que doença. Não é? Não, é pena queimada, não é frango. Nossa, se é frango, agora sim. Caraca, nada a ver pena queimada, isso é invenção. É, não, é assim, eu vi isso no Sopranos. Você viu Sopranos? É. Eu vi isso naquele filme. Vida Bandida. Vida Bandida. É, não, mas é verdade. Se dois filmes falaram, não pode ser mentira. Não, mas no filme ele tava mentindo. Mas é verdade. Se você sentir cheiro de pena queimada, derrame. Pera queimada ou pena? Pena, pena. Por isso pera que eu confundi com frango assado. Caraca, pera, frango e pena aí, pena. Se tiver escrito na internet, então aí que é certo, né? Wikipedia, vamos lá. Eu não deixei de comer as coisas que eu gosto, não. Eu simplesmente não consigo... Ele não tem mais compulsão. Fisicamente comer as coisas que eu gosto... Que é o ideal, na né? quantidade que eu conseguia. Ou então, seja, você traiu o movimento. É isso aí. Não, gente, aí tá talvez, certo. Talvez tenha traído o movimento. Mas lembra aquela calça preta da Elos que eu comprei... No olha, é um cara muito fashion. De 20... Não lembro quantos anos. Isso deve ter sido mais ou menos em 2001, que foi na Melt, que teve aquele momento maravilhoso onde eu estendi o dedo e falei, ô, você, vem cá, na frente de todo mundo, e ela veio. Você se lembra dessa calça? Essa isso, calça, gente, hoje, eu boto a calça com o cinto e tiro ela sem desabotoar. Não tem uma bunda. Não, gente, mas é muito bom você vestir uma roupa antiga, que não cabe há anos. Isso é maravilhoso. Você tem que bater aquela foto esticando a calça, sabe? É. Ex-gordo. Isso é legal. Tu bateu essa, Dudu? Foto de ex-gordo esticando a calça? Claro, eu tenho foto, assim, de antes e depois. Tenho que foto. Que beleza, que beleza. Coisas enormes, assim. É porque quando eu comecei com o meu blog, era pra falar sobre a cirurgia, né? Então eu tinha fotos, assim. É uma parada meio vergonha ali, é foda. Assim. Ah, legal. Ah, eu acho não, legal. Não, não é legal, não. Só não é mais vergonha alheia do que você chegar naquele vigilante do peso e ficar lá na frente e o pessoal bater palma porque você emagreceu. Isso pra mim é um mata vergonha alheia. Cara, eu não consigo, cara. Eu não jamais conseguiria essa parada tá de aí, vigilante maluco. Do peso. Ele tá destruído? Ele tá se culpado. Tudo que a gente falou. Cara, eu não conseguiria terapia em grupo, cara. Eu não sei. Não funciona comigo. Ah, o Jovem Nerd odeia papos incentivadores de dieta. Quando eu falo pra ele, vamos lá! Vamos lá, Jovem. Nossa, ele fica com uma raiva. Quanto tempo durou aquela falta de bom senso de ir pra academia? Então, a gente se inscreveu na academia. Aham. Duas semanas depois a gente foi, a primeira vez. Bom, começou bem. É, tudo um processo. Começou bem. Mas a gente tava indo sempre. Mas sim, de duas em duas semanas, regradinho. Aí a gente tava indo duas vezes por semana. Duas vezes por mês eu ia lá, oi, tudo bem? Aí, agora deu uma parada. É, porque... tá no período de duas semanas. A senhora Jovem Nerd não conseguiu. Tá quase chorando? Não chora, porra. Não chora. Não tá conseguindo me acompanhar. E aí caraca, esse é o gordo filha da puta. Filha da puta. A culpa não é dele. A culpa é da mulher dele que pesa 50 quilos. A culpa não, eu não consigo emagrecer, não consigo fazer dieta porque a minha esposa não me acompanha na porra da academia. Caraca, mas era só o que me faltava mesmo. Eu vi outro cara, eu vi, acho que no stand-up isso, o cara teve uma ideia genial que é de abrir uma academia que não existe por 50% do preço. Assim você paga, você não vai, mas pelo menos você paga metade do preço, cara. Você se sente bem, né? Psicologicamente você fez a sua parte. Você exato. Então, gente, aqui é época de Natal, eu não tô conseguindo ir, mas... Mas é... Mas o gordo é ele! O gordo é ele! Que porra é essa? Mas olha, pra mim o mais difícil é realmente a academia, porque é chato. Você chegar na academia gordo é uma merda, porque você vira uma atração da academia. Todo mundo quer ver, o gordo na esteira, o gordo na esteira. Tá lá, o gordo ali, o gordo. Vai subir o equipamento todo agora. Ai, não vou entrar naquele depois do gordo, não. É isso mesmo, é isso mesmo. Você acha que eu careca sou o quê? Eu não sou um ponto de referência, não, minha filha? Ah, não. Tem um monte de careca. Agora é cu, você é careca. Bruce Willis é careca. É cu, não tem nada a ver isso. É. Vamos fazer o seguinte. Gordo não é cu. Troca o teu cabelo comigo. Eu engordo o teu peso e tu me dá o teu cabelo. Vamos? Ah, você com esse cabelo da portuguesa fica muito esquisito, não. Melhor não. Senhor K cabeludo com a calça da Elo já fica uma coisa, hein? Nossa, que legal. É um perigo! 2012 tá chegando, cara. Graças a Deus, essa porra vai acabar. Não, cara. se na academia só tivesse gente gorda, eu iria todo dia. Ah, então peraí, tem que ter academia pra gordinho. Aí. Não. Nossa, tem academia de gordo. Eu já procurei aquela, na internet. Aquela Curves, Curves. Academia só para gordo. Não tem. Não tem aquela Curvas? Curvas é pra, não é pra... Não, chubby. É pra mulheres. É só pra mulheres. Ah, mas mulher... É curva pra dentro, não é pra fora. É, exatamente. Mas peraí, mulher magra não vai à academia só de mulher, nem fudendo. Ela vai à academia de, pra ver, pros homens verem ela ou não. Não, mas esse negócio de meia hora por dia não vai funcionar, gente. Funciona, ué. Olha, mas só. Mas é uma academia só pra gordo. Se o cara emagrecer, ele é expulso da academia, é isso? É, ou ele... isso que eu ia falar, ele tem que ser expulso. É. Sim. Que é o momento de ouro do cara. A partir do momento que ele passou, emagreceu, ele já pode entrar numa normal. O cara entra, o cara vai... Olha, isso é, isso é ser maneiro, hein? Não. Você muda pela faixa de peso. Cara, isso ia ser maneiro. Na porta da academia, onde tem a roleta, né, a catraca, tem uma balança. Aí o cara passa ali, gordo, pode entrar, pode entrar. Quando o cara é magro e a balança não apita gordo, o segurança vem com as coisas dele, roupa de ginástica de gordo, essas porras, fala, o senhor não pode mais entrar aqui, taca fogo nas roupas, o senhor é um magro, vai embora. Caraca, ia ser maneiro. Posso dar uma outra sugestão? Muito mais barata, inclusive pro cara que vai ficar sem as roupas, pelado na rua. Mas ele vai estar magro, ele vai poder, né? Vamos embora, vai ser ótimo. Qualquer coisa se esconde atrás de um poste, porra, bobagem. Isso, espetacular. Por que que não teria, assim, um momento onde, olha só, você, parabéns, atingiu um nível onde você não precisa mais ficar aqui nesse salão. Você pode ir para aquele salão ali, tá? Onde os exercícios são mais compatíveis com a sua aptidão física. Ah, não, mas aí você vai ser sempre do salão dos losers. Porém, nós vamos pôr uma foto sua aqui, quando você entrou e quando você conseguiu ir para aquele salão. Porque as outras pessoas que vão chegar aqui vão falar, isso é sacanagem, aquele cara nasceu com aquele corpo, sempre foi magro. Ele vai ver a tua foto ali e vai falar, não, o cara emagreceu mesmo. Galeria da Fama, muito bem. Aí ia ficar igual no avião, você, os gordos na classe econômica. E aí, peraí, se o cara engordar de novo, eles arriscam os olhos do cara? Arriscam os olhos do cara, que nem a academia lá dos cursos, exatamente. Tava lembrando do Jovem Nerd. Foi o primeiro dia nosso da academia. E aí, a gente foi fazer esteira. De repente, eu só uso... Ai, mas que rico! O Jovem Nerd tá no chão. Ai, que horror. Olha aí a atração. Não, olha o circo. Foi porque o iPhone dele caiu. E ele, desespero com esse iPhone, ele escorregou da esteira pra pegar o iPhone. Caraca. Tu caiu da esteira rolando? Não, olha só. Ele se ajoelhou. Ninguém vai acreditar que o iPhone caiu. Na academia, todo mundo, olha o gordo, imbecil. Ah, não, gente, e eu tive uma crise de riso, tá? A mulher descratiza, sabe? Ah, seu gordo, levanta logo. Gordo, só faz gordice mesmo, vai pra isso. Não é fácil, não é fácil. E o gordo tentando levantar, isso que é pior. Ai, tem essa também, tem essa também. Essa que é a pior parte. Lembra quando a gente foi fazer natação lá no Rio, quando a gente morava no Rio? Uhum. Caraca, natação. Ai, deixa eu fazer natação. Gordo na natação é... Ah, não, gente. Free Willy, tem que fazer Free Willy. Já chega de boia, né? Já chega de boia. Já, né, de não toquinha. Vai afundar nunca. Ai, de toquinha e sunguinha. Que merda. Não, gente, gordo de sunga e toca. Caraca. Ficou muito engraçado. Gordo, é assumir a derrota, né, cara? Eu acho que o homem não pode usar sunga. Gordo, então, de maneira nenhuma. Não, não funciona. E toca. E toca, o pior é a toca. E aí ele começou a nadar, achando que tava na época dos anos 90, quando ele fazia natação. Cara, que vergonha. Aí, nadando. Aí daqui a pouco eu vejo ele lá no fundo da piscina, vomitando na borda e voltando a pé, desfilando a pé. Ou seja, todos vendo, já desfilando. Ai, caralho. Ai, gente, não dá. Olha só, é uma opinião pessoal. Se você quiser fazer, azar o seu. O quê? Não venha processar. O gordo que quer fazer exercício não pode ir pra piscina. Não pode. É uma derrota sem fim. É uma derrota. A não ser que você vá na piscina de cegos. Ou uma piscina à noite escura. Não, cara. É o fim dos tempos. Não, porque a natação é uma atividade completa. Não, olha só. Eu, tô falando que eu prefiro arrebentar minhas juntas todas. Deixar de sunguinho em público. A ter que mergulhar numa piscina em público. Era só o que me faltava, velho. Ah, com certeza, fazendo fruile. Botar a senhora Jovem Nerd embaixo, assim, de braço aberto, eu pular por cima. Fluir. Cara, é sério. Fluir. Eu prefiro sacrificar meu joelho. Eu prefiro. O Almônica, tudo ele fica. Imagina o David. Ah, é tudo, é tudo. Imagina tudo. O David Palarino. É tudo o David. O cara se aperta na roupa, compra a camisa larga e aí, em um momento específico durante uma hora do dia, ele vai se entregar à derrota máxima. Mas e daí? Ele é homem casado, não tem que ficar se mostrando? Então tá, então vou botar a foto aqui no Nerdcast. Olha só, posso fazer uma pergunta? Se é tudo tranquilo, é casado, então tá tudo beleza. Posso fazer uma pergunta? Tem uma pergunta? Pergunte. Intransferível. Alguém paga as contas de vocês? Pois é. Ninguém paga. Então, que se flurl. É, mas no mundo não é assim, não. Mas é que tá, o mundo é assim, sim. A gente que se preocupa muito com os outros. Também é. A gente é uma solução melhor. O Jovem Nerd pode nadar de paiô. É uma solução mais prática. É, não, mais uma solução. Nossa, e o bigode gigante, vontade, né? Leôncio, né? Se ele se sentir à vontade, vai ficar ridículo. Mas é um direito dele. E daí, o negócio é, eu estou me sentindo à vontade maior. Ah, tá achando escroto? Paciência, ponto. Tu paga minhas contas? Não, então fica rindo aí até desidratar. Vou nadar, de bom. Mas nós somos regidos pelo bom senso. Não, ainda. Não, mas olha só. Existe o gordo que não se incomoda, né? É. Existe eu vi várias gordas, roupinha coladinha, barriga explodindo pra cima da calça jeans. Cara, é topzinho. Top. E tá, tem certo. Mulher gorda que deixa a pança pra fora, não sei o que. Não tá. Se o Jovem Nerd ficasse tão à vontade assim, mas na piscina, homem assim. Casado pode ficar de sunga com essa coisa maluca do seu Jovem Nerd, ele não ia ficar se preocupando em pagar baby pança com camisa curtinha. Peraí. Por favor. O que é uma baby pants? Não, peraí, eu não faço. Eu não vou dizer, não uso top pra não agredir os outros. Eu não uso top pra não me agredir. Mas whatever, importante é o ato. Me agredir. Mas é o que eu tô falando, é impedir o ato de agressão, seja alheio ou próprio. Autoagressão. Eu não quero autoagressão. Mas quando o cara paga baby pants e ele não gosta, ele não tá preocupado, ah, estão vendo meu baby pants. Porque o seu Francisco pagava baby pants e tava nem aí. Tava pouco se fudendo. Palmas pro seu Francisco. Mas como eu quero ser melhor que o seu Francisco. O que não é difícil. Eu me preocupo em não pagar baby pança, por exemplo, e vocês nunca vão ter um registro fotográfico meu na piscina com o Jovem Nerd, sunga e toquinha. Mas, gente, a gente fazer a natação numa hora de 7 da manhã, sei lá, só tinha velhinha e tal. Então não tem problema ficar de sunga aí. As velhinhas não vão se sentir agredidas, é isso? As velhas são cruéis também. Porque quando eu tava fazendo a academia, as velhinhas me adoravam, né? Quando eu faltava, ficava pro senhor Jovem Nerd. Cadê sua irmã? Tão simpática, tão animada, cadê? Ela. Aí a velha solta essa. A sua irmã tão simpática, tão animada, tão comunicativa, toda gordinha é feliz, né? Porque pode comer tudo. Porque pode comer tudo que quer. Olha a Nath. As velhas são cruéis também. Calcule o que as velhas não falavam com o Jovem Nerd, faltava essa hidroginástica. Porra, tá até com mais água na piscina hoje, né? Mas a pessoa acha que o gordinho tem que ser risonho, né? O gordinho tem que ser engraçado. O gordo é tipo o bobo da corte. Aqui o cara é gordo e ele é engraçado automaticamente. Mas isso é uma coisa que ela desenvolve na adolescência, sabia? Pra não ser sacaneada e tal. Se a pessoa é gorda na adolescência, ela fica engraçada. Ah, eu não fui gorda na adolescência. As pessoas me acham engraçada, eu não tenho culpa de... Não, mas é... Eu sou gorda e engraçada. Mas se eu fizer dieta... Sentir fome, eu perco toda a graça. Exato, mas o que eu ia falar? O gordo é engraçado porque quando ele tá privado dos seus prazeres mundanos, ele fica desanimado, aí não quer mais contar piada, não quer mais ser engraçado. Não, exatamente. Assim. Depois que ela emagreceu, ela ficou enjoadinha, ficou satinha. Não, eu já conheci um cara que operou o estômago e depois que ele emagreceu, ele pirou e largou a mulher até. Não, mas hoje em dia, sinceramente, eu não tô falando, não tô mentindo. As pessoas não... mudam a personalidade, sabia que isso é perigoso? Eu não quero mais ser magra, eu quero ser saudável. É, porque tem gente que começa a se achar demais e até lá acaba casamento e tudo. É, mas de repente ele tava infeliz no casamento. Não, cara, não sei, tem muita gente que muda a personalidade. Colega meu de trabalho, a namorada botou silicone nos peitos e ficou todo mundo muito empolgado, ele lá empolgado, ela também feliz e tal. Largou ele, a mulher ficou piriguete. Porque tem queria gente... Queria sair pra night todo dia e tal. É questão de autoestima, cara. Ela podia estar infeliz e ficava naquela coisa, se contentando com ele, na hora que a autoestima melhorou e foi. Falou tudo. isso. Direto isso. Tudo. Tô com esse merda. Meu amigo era gente boa pra caralho, papai. Ah, mas de repente o cara não satisfazia ela. E como ela tinha peito pequeno, ela falou, não vou conseguir nem melhor. Virou piriguete. Eu acho que a pessoa, sei lá, fica sendo assediada e não tá acostumada com isso, não sabe lidar com isso e pira, gente. E é difícil, é difícil. Quando o cara é gordo a vida toda, que emagrece, que os comentários deixam de ser, ou você tem um rosto tão bonito pra simplesmente você é uma pessoa bonita, é uma parada diferente. Isso mexe com a pessoa. Mexe com ela. Se você não souber lidar com isso, você pira mesmo. Pois eu conheço vários casos assim também que pô, se entregaram, viraram outra coisa, mudaram. Que, opa, calma aí. O que você tá falando? Ah, que assim, eu não posso citar nomes, entendeu? Mas existem pessoas que... Cita! Mas eu conheço pessoas que depois que fizeram, que emagreceram muito, inclusive perceberam que elas eram gays. Que comia daquele jeito. Era infeliz daquele jeito. Se você é a vida toda de um jeito, de hora pra outra, quando seu corpo muda, você demora um tempo pra se ajustar. Ah, mas peraí, ninguém emagrece de uma hora pra outra. Quando você faz esse cirurgia, você emagrece de uma hora pra outra. Ah, tá, mas dependendo da cabeça da pessoa, a pessoa muda mesmo. Porra, mas quem que faz cirurgia e fica gostosa rapidinho? Não, eu conheço várias pessoas. Porra, não fica pelancuda? Depende. Se você, tem muitas que fazem cirurgia depois de plástica pra esticar as peles. Tem outras que não chegam a ficar pelancuda, porque tem um problema também. A cirurgia começou a ser banalizada. Antigamente, você fazia cirurgia se você realmente precisava disso. Hoje em dia, tem gente que engorda pra chegar no limite mínimo pra fazer a cirurgia. Essa questão da banalização da cirurgia de estômago, qualquer que seja o método, é sinistra, cara. É sinistra. Acontece realmente das pessoas engordarem pra chegarem no limite, e aí o cara fala... Beleza, agora a gente pode te operar. Isso o é sinistro, cara. Porque a pessoa não tem preparo psicológico nenhum pra fazer essa cirurgia. Ah, e não vai durar muito. A pessoa pode morrer, entendeu? Que come até explodir, entala. Já tem cirurgiões que fazem nova redução de estômago pra quem já fez redução de estômago antes. Caraca, redução de estômago. É sério. Já tem gente que faz isso. Aí, obviamente, essas daí, plano de saúde não cobre mais. Mas cirurgiões, sendo muito bem pagos, eles fazem isso. Uma coisa que me irrita, o jovem nerd se fazendo de capial quando ele quer fingir que... Por exemplo, pô, não pode colocar no prato pirê, arroz e empadão junto? Pode. Eu não sabia que eles eram carboidratos. Ele se faz de desentendido. De mongol, de capial. Mas eu entendo o jovem nerd, sabe? Porque, olha só, você vai num restaurante aquilo, certo? Quando, normalmente o restaurante aquilo tem uma fila e tal, então você não tem como dar uma conferida antes. Então você sempre. O arroz é o primeiro, né? Começa arroz, feijão, aí tu botou arroz e feijão no prato e puta, tem macarrão. Aí, tu vai tirar o arroz e feijão? Não vai. Tá aqui, aí tu bota o macarrão. Aí, caralho, empadão. Empadão daqui é bom pra caralho. Ai, meu Deus, gente. Aí tu bota empadão. Aí você tá comendo feijão e não tá comendo nenhuma carne? Aí tu vai botar um filézinho, porra. Tem que ter uma carne no prato. Essa salada que é antes de tudo, não. Tu nem passou perto. Essa fila tu pulou. Gente, mas eu não. Aquela passada. Fila do verde ele pulou. Então eu vou te fazer uma sugestão. Vou facilitar muito a vida, vou reduzir em muito seu tempo de almoço. Quando você for em algum lugar comer, você pede um pudim e bota uma fatia de bacon em cima. Vai resolver a proteína e já tem o açúcar. Olha que beleza. Ai, que nojo. Não, aí outro dia a gente tava lá em casa e fez um sanduíche todo maneiro, com carne e tal. Aí o Jovem Nerd, não satisfeito, ele pega e... Não. Isso foi na sobra. Na sobra. Então, pegou puta, a sobra. Tá piorando, tinha acabado a sopa, carne, tinha pouca carne. É, então, aí colocou lá o sanduíche com os filés. Aí, pro almoço, a gente tinha feito croquete assado, né? No forno, né? Pra não comer fritura. Aí ele vai e me mete 3 bifinhos lá no sanduíche e coloca croquete dentro. Caralho, você gosta de croquete? Justo. Mas eu já vi, já tem bife aí. Não, mas tinha pouquinho, 3 tirinhas de nada. Aí mete croquete no sanduíche. Com carne. Carne. Aí eu falei, se eu comer o sanduíche e o croquete do lado do sanduíche, não tem problema. Botou dentro do pau, fudeu. Eu fiquei agredindo. Você fica implicando com as coisas. Quando o Azaghal falou alguns programas atrás sobre eu comer toddy com bolacha misturada lá, eu como vitamina de leite, banana Nescau com bolacha creme crack quebrada no meio de colher e eu acho super gostoso. O pessoal implica. Ai, que nojento. Olha, existe uma verdadeira legião, porra, de pessoas que gostam de achocolatada com leite e biscoito. Uma legião. Ai, muito bom. Meu pai só Orkut? Come assim. Vamos abrir uma comunidade no Orkut. Eu tomo toddy com biscoito. Eu queria que o Jovem Nerd participasse daquele programa The Biggest Loser. Ah, tá bom. Mas esse programa já é escroto, né? Esse programa é maneiro, cara. Tem uns caras que realmente ficam sinistros. cara. Mudou a vida. Olha só, eu acho que tinha que ter um reality show aqui no Brasil. Mas disso, é uma tinha derrota. Que chamar a gente. Eles colocaram eu, a Zagal e o Jovem Nerd. Mas eu não ia ficar lá rodando na balança, não. Como é que é? Pois é, eles botam as pessoas de top, calcinha e sutiã. Ah, não, nem fudendo. Rodando, mas você quer participar do programa sem derrota? Não, e pesa naquela balança que é pra Zagal. De gado, de gado, de gado. Isso é uma derrota, os caras de balança de açougue. É pra escrotizar mesmo, cara. De açougue é foda. Tem um programa na GNT que tem uma qualquer coisa, uma menina lá que te ajuda a emagrecer, né? Ah, é. Uma aí, menina. Olha só, uma coisa que eu odeio é o seguinte. É, começou o rebelde. Ah, é, o gordo revoltado. O nutricionista, aquele filho da puta. Que é magro, que a vida toda foi magra, fala que é fácil ser magro. Pra ele é fácil ser magro. Olha que ódio. Ele sempre foi magro, ele não tem dificuldade com obesidade. Ele pode comer a merda que ele gosta, que ele não engorda. Então, a porra do nutricionista magro tem que calar a boca e não falar que nem essa garota. Não foi a garota magra que falou? Ah, é. Não, ela é bem magra. Ela é bem magra. E ela ajuda os gordinhos a emagrecer. Faz um programa lá pra eles emagrecerem, né? Aí ela fez lá um programa pra uma garota, né? Lá no Rio de Janeiro, né? E ela é toda assim, né? Ela fala com aquele sotaque, né? Bem carioca. Como se a gente não fosse. Mas não, aí, mas tem um sotaque, né? Que é mais forte. Aí ela fez um programa pra uma garota. A garota era tão bonitinha, sabe? Gordinha. E a menina foi fazendo programa lá de exercício, de dieta e tal. Vamos supor que ela tivesse que emagrecer 10 quilos e ela tem emagrecido 7, tá? Aí no final, em vez da magrela, né, dar os parabéns, incentivar, assim, ela ficou, sabe, gente, não foi assim o ideal, né? Ela não chegou na meta. Vai se fuder! Vai se fuder! A garota emagreceu 7 quilos e você que é uma magrela a vida inteira. Nariguda! Não tem dificuldade nenhuma pra me falar que ela não chegou na meta, que merda. Nem bonita a mulher é. Nem bonita a mulher é, mas nariguda. Ela é feia. Ela é feia. Porra, vai tomar no cu. Vai fazer uma prática com o nariz e volta aqui pra falar comigo. Maga nariguda. Magre baranga, poxa. Nossa, já me ficou puta. Eu não discrimino o fumante, cara, porque o fumar é difícil essa merda. O cara tá fumando, é difícil largar essa porra, cara. É a mesma parada. O gordo é viciado na parada, entendeu? Não é fácil. Pra mim é fácil não fumar. Entendeu? Não, o magro é fácil não ser gordo. Ele é magro, caralho. Tem um personal trainer lá dos Estados Unidos, não sei se é Estados Unidos ou se é Inglaterra, que ele engordou um monte pra emagrecer de novo, que ele disse que ele queria aprender qual era a sensação de quem tava um gordo emagrecendo pra ele poder ser um personal trainer melhor pros alunos dele. Eu li sobre isso também, achei uma parada muito bacana da parte dele, porque isso que o Jovem Nerd tá falando é exatamente o que nós dissemos antes. Ninguém come e engorda até um determinado ponto pela sacanagem da coisa. Segue. É uma parada difícil. Não, faz o seguinte, para de comer pudim com bacon, tá? Ah, tá, mas gosto dessa merda, porra, isso me dá prazer, eu nunca mais vou fazer isso. Cara, é difícil, é óbvio difícil. Que é difícil. Ah, senhor K, mas você está falando que só é gordo quem quer. Porra, pra mim foi fácil, eu só tive que ter apendicite e quase morrer. Fiquei 6 dias deitado numa porra de um açougue, um fardieiro, né, fudido. Em 20 dias eu perdi 10 quilos. Manter é muito mais fácil do que perder. Olha, eu acho o contrário. Eu acho perder mole. Você entra na pilha, eu perco rapidinho. Manter que é foda. Manter é mais difícil. Manter é mais difícil. Perder é fácil. Você entra na pilha, caralho, dieta, vai emagrecer pra nada, não vou comer nada. Puta, quanto mais gordo, mais rápido você perde. Ah, eu emagreci 15 quilos pro meu casamento em um mês. Agora. Não, mas aí porque tu foi lá no Doutor Morte e tomou... E daí, meu filho, também remédio pra rato, mas emagreci. Entrei bonitinho. Ó, ficou trincada, meu irmão. Trincada, trincada. Um dia eu cheguei em casa, ela tava no teto, colada no teto. Vamos casar! Entrou numa tarja preta foda. Tava. Tava papai papudo. Chegava em casa, tava com a boca de camelo, sabe? Camelo, né? Com a boca de. Rangendo dente, né? Rangendo dente, isso aí, cara. Tava malucaço. Cara, não, era sinistro. Porque o remédio deixava mega ativa, eu não conseguia parar. Cara, eu passava o dia inteiro subindo e descendo a escada porque eu não conseguia ficar parada. Ficou a casa ficou um brinco, mega arrumado, arrumei todos os armários. Gente, arrumei tudo, limpei tudo. Não, foi uma beleza. Pô, não, mas aí depois fiquei fudidaça, com gastrite, toda fudida. Tô até hoje com gastrite. É, remédio é foda. Remédio é... Olha só, eu não quero dizer... Eu não quero falar... Não, eu engordei o dobro depois. Eu não quero falar pela comunidade médica, mas sim pela experiência. As pessoas que eu vi tomando remédio depois, foi uma merda. Não, engorda muito rápido. Falando de médico, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui num médico pra fazer dieta foi no endocrinologista. Que tinha esse lance de que você, em teoria, poderia ter um problema de tireoide, por isso que era gordo desse jeito. Eu lá, com meus, sei lá, 10, 11 anos de idade, mais ou menos. Tireoide é o desvio de septo do gordo, né? Eu sempre cheguei lá na médica, a médica vai, foi examinar as minhas glândulas, e por examinar as minhas glândulas, quer dizer todas. Mandou eu deitar na maca e tirar a roupa e ficar pelado. Foi lá e começou a mexer, vamos colocar assim, por falta de termo melhor, nas minhas bolinhas. Ótimo. Obrigado. Sério? Ela disse que só encontrou uma. Ficou preocupada com o fato que eu teria apenas um testículo e resolveu fazer uma junta médica pra examinar, pra localizar a segunda. Então tive uma. Caraca, você tá no fundo do poço mesmo, cara. Mas como assim? Mas onde tava a outra? Ele comeu. Foi um trauma tão grande, que eu não superei essa porra até hoje. Eu de cócora numa maca. De cócoras? Numa sala fria pra caramba, uns 5, 6 médicos em volta, cada hora eu passava um, pegava no meu saco. Peraí, não, meu irmão. Você tá completamente maluco, cara. Não é possível, onde que é isso? Salvador. Mas, meu Deus do céu. Mas e aí, acharam? Esse dia que você ficou preocupado, Jovem Nerd, mas acharam sim. Tem as coisas aqui. Cara, merda de vida. Vocês já fizeram alguma dieta bizarra? Tipo aquela dieta da lua? Se a gente ficava um dia por semana inteiro, você só tomava líquido. Eu já fiz todas. Eu fiz uma dieta uma vez bizarra, que eu tinha que comer um abacaxi inteiro no café da manhã. Meu café da manhã era esse, era um abacaxi todo santo dia. Tua boca virou uma afta gigante. Exatamente por isso que eu emagreci e funcionou por causa disso. Cara, olha, você chupa o abacaxi todo dia quando acordar. Vai ficar magrinho, abençoadaço, né? Com uma consola. Meu pai é neurótico pra emagrecer. Então a gente já fez milhões de dietas estranhas lá em casa. Teve uma época que a gente foi começar a fazer um tal de uma dieta do chá. Que eu tomava um chá de repolho com jiló misturado com canela. Era uma parada escrota, tinha que tomar esse chá várias vezes por dia. Um dia falaram pra meu pai que chá de picão emagrece. Eu sei, a piada tá implícita, mas ele realmente tomou chá de picão, não tinha resolvido. Mas gente, como é que vai ferver o picão? Que é chá de picão? O que que é picão? Ah, jovem, né? Ai, meu Deus. Não, gente, peraí. Falando sério, o que que é? Você não pode ferver um picão, né? Tu defina picão. Ai, meu Deus, se fosse leite de picão, era pior. Ainda bem que é chá. Ai, que horror. Ainda bem que é só um chá. É uma árvore, é uma casca de árvore. Você arranca uma casca de árvore e bota pra cozinhar e vira chá. É basicamente isso. Eu não sei qual é a árvore exatamente. Procura no Google por chá de picão, o que você Nossa, acha? Agora eu não vou procurar porque eu vou achar. Olha! Eu vou achar tanta coisa. Coisas ótimas. Chá de picão. Eu vou ver imersão de picão na latinha, caralho. Vai ser um horror. Você vai ver tudo, menos uma árvore. Não vou ver. Pode deixar que eu não vou procurar. Bota lá, memória. Chá de picão. Almoço de domingo com a família. Gente, eu ouvi dizer que tem um negócio que emagrece. Aí abre o laptop assim e bota. Aqui, chá de picão. A portuguesa andou lendo um livro do japonês. Doutor Gina. E ela ficou pirada nesse livro. Eu, quando eu li o Doutor Gina, eu agradeci muito a ele por todos os ensinamentos, mas eu já esqueci tudo. Ai, meu Deus. Depois que eu fui pra Europa... Não, eu jurei que eu ia ser... Né? Olha só, a portuguesa é uma pessoa altamente sugestionável. Eu sou. Aí ela leu a porra do livro de Dr. Shinya. Virei uma discípula de Dr. Shinya. E ela criou uma autossugestão. Olha que maluca. Ela criou uma autossugestão que ela era alérgica à carne e à glúten. Ela acreditou nisso. Mas eu sou, a médica falou. Não é. Ela acreditou nisso. Aí ela passava mal direto. Ela realmente conseguiu implantar isso na mente dela. Comia carne ou qualquer coisa que ela achava que tinha glúten, pum, fudeu. Era azia, era hospital, vomitava, uma merda. foi no médico, fez endoscopia. Quando a médica não falou que ela tinha alergia à carne e a glúten, ela deu uma leve melhorada. Aí nós viajamos pra Espanha, né? E ela falou, ah, na viagem eu vou me permitir me dar o luxo de comer carne, comer à vontade. Viver. Aí, afinal de contas, tô viajando. Eu fiquei com medo de passar mal. Cara, sem sacanagem. Comeu chouriço, que é a porra do porco inteiro dentro da porra da linguiça. Comeu pernil. Comeu, cara, o que vocês podem imaginar de carne? Comeu mais carne que eu. Eu não comia carne. Ela ia na padaria e perguntava se tinha espetinho de carne. Ia na sorveteria. Tem sorvete de carne? Todo lugar. Carne, carne, carne, carne, carne. Chouriço era, puta, era brincadeira. Era uma fábrica de comer chouriço. Que mentira. Pergunto, ela teve algum piripaque com glúten ou carne durante a viagem? Eu não estava me divertindo. Não teve nada, cara, nada. Então não existe. É um estresse. É, só se for, cara, porque quando não a gente está viajando, nada acontece. É não passou mal nenhum dia. Nenhum dia, cara. Não passei. Tá aí, desde que eu voltei, achei que eu estava curada de gastos de tudo e voltei a comer todas as merdas. Mas teve um dia que o Azaghal falou que você olhou para uma linguiça e passou mal? Era um chouriço, era um chouriço. Olha só, não. A gordura parecia realmente um óleo de máquina. O Azaghal nojento. Ele falou assim, ah, descasca esse chouriço aqui pra mim, sei lá, lava, limpa que eu vou comer. Opa! Acha essa banana aqui pra mim. Aí... Tá ficando desse chá de picanha. Mandou tirar a pele do chouriço. Que bonito. Lá. Cara, quando eu tirei a pele do chouriço, aquela gordura grudou na minha mão. É o molho, é o molho. A gordura nojenta que eu lavava a mão. É um molho grosso que parece assim, óleo de máquina. Eu passei mal só de ver aquela gordura. Achei nojento, vomitei. Parece óleo de máquina, sabe? É muito nojento. Ai, gente, que nojo. É bem grosso, realmente. Aí jurei que ia comer maçã pro resto da vida. Aí saí dali, comi 5 maçãs pra me sentir melhor. Aí foi horrível. Mas tá, vai na churrascaria todo final de semana, não, tudo eu certo. Não tenho coragem de comer certas coisas. Ah, não tem. Mas quando eu vou na churrascaria, como peixe. Alface tu não come na rua. Jovem Nerd queria comer saudável, foi comer o castanete, aquilo, comeu alface e foi pro inferno. Parou no hospital, soro na veia, vai. Ah, eu também, outro dia. Alface mal lavada é um perigo. Eu também, outro dia. Nossa. Era churrasquinho grego no meio da rua? No centro de São Paulo? Ué, mas lá em Nova York o Sr. K comeu e eu provei, é bonzão. Cara, o Sr. K, ele é louco, ele come coisas na rua que eu jamais comeria. Mas é honesto, é aquilo que ele fala. Exatamente, eu tô vendo. A gente tá mostrando ali pra você. Olha, eu estou pegando com o dedo da sua linguiça. Mas ele é honesto. Sua linguiça caiu no chão, eu vou esfregar na roupa, limpar na roupa e botar no pão. Olha só. O que não mata engorda e nós estamos aí sobrevivendo. Essa que é a verdade. Mas é isso que eu ia falar, gente. Todo mundo tem que morrer de alguma coisa. Você pode se divertir, mas então você pode morrer magrelo, triste. Não, veja bem, você não vê velho gordo quase. Jô Soares. Tirando o Jô Soares, você quase não vê velho gordo. É um caso a pensar, hein? 40 ou 50 é fatal. Tu tá gordo, tu tem que, meu filho, rezar pra sobreviver. Primeiro, você tem de conhecer minha família. Segundo, tem uma pesquisa que eu li não faz muito tempo, que é depois dos 50 anos de idade, os velhinhos gordos vivem mais do que os magros. Sim, eu vi realmente isso, saiu na BBC. Se eu sobreviver... Mas peraí, eu quero saber mas o seguinte. Como? Qual é o limite de gordo, né? Qual o limite de gordo? Rei Momo? Passa? Não, não, eu tô falando de um super obeso. Tô falando de um cara obeso. Eu não tô falando de gordinho. Todo velho é gordinho. Tô falando de obeso. Mas peraí, essa pesquisa explicava o porquê disso? Provavelmente sim, mas se eu vou lembrar agora, eu não vou acabar falando bobagem. Caraca, pra papo falar. De gordo é isso aí. Informação na metade. Qual a especialista que a gente trouxe? Não, gente, um grande fator é o emocional, é o estresse. Uma pessoa com a vida de estresse, ela então, vai eu tenho que as pessoas têm que me estressar menos, por favor. Exatamente. Chega de me estressar. Não, o Azaghal. Se você se estressar. Ele é aquele pato Donald mesmo, irritadinho o tempo todo, tudo irrita. Tudo ele. Dá, sabe, fica nervosinho. O Azaghal não é uma pessoa tranquila. Tudo te irrita. Eu sou um cara exigente, que eu posso fazer. Aí ele desconta na comida essa irritação. Desconta na comida que ela não tem como revidar. O bacon não revida, cara. Frase pra caneca. O bacon não revida. Carne de soja. Você já comeu? Uma merda. Olha só. Primeiro, quem fala carne de soja na minha frente leva um soco na boca. Você pega e dá outro nome pra essa esponja que você fez. Não venha querer macular, mas dizer... Mas não é carne, é proteína. Não. Agora é, depois de muito falarem que era carne de soja, é tentarem enganar, é tipo propaganda enganosa. Esponja olha, eu trouxe uma carne de soja, peraí. A soja, ela rumina e ela anda no pasto? Não, então não tem carne na soja, não tem. Não venha falar pra mim que é uma carne. Eu vou pegar uma esponja, pegar o Bob Esponja, jogar o Mundo de Imagina em cima e falar, olha aí, comei o filé de carne de Bob Esponja. Não é, cara, é uma esponja asquerosa. Parece que tá comendo uma espuma e que não tem gosto de carne. Não. E por que, que eles fazem isso? Não, mas não é ruim, não, gente. É saber temperar. É agir na má intenção. Tem que saber temperar. Não é ruim, não. É igual aquela coisa de se falar que a pessoa é só bonitinha, não é feia. É, bonitinha. Né? É uma ferramadinha. Caraca, cara. Tem que temperar muito pra você não sentir o gosto da soja. Exatamente. Carne, eu quero falar, carne você tem que temperar também. Não, senhor. Pega um pedaço de soja, bota no espeto e joga só sal grosso em cima daquela merda e vem falar pra mim que vai ficar gostoso. Bota esponja com sal grosso e diz pra mim que ficou gostoso enquanto eu vou estar comendo a picanha com o mesmo sal grosso. Não, gente, não é bom. Eu fiquei desanimada quando eu soube que a soja faz mal também. Tudo faz mal. No final, tudo vai te matar. Faz mal também. Que tudo isso? Faz mal, é, porque tem conservante e tudo também. Carne de soja. Vem cá. Nasceu no chão? Nasceu. Então é vegetal, então não é animal, não é carne. Ah, eu não como carne, eu só como peixe. Peixe nasceu no chão? Porque se não tem pé de peixe... Você plantou peixe? Pé de peixe. Se o peixe se move, não é mineral. Logo, é animal. Logo, você come carne. Exato. Pois mas é, peixe não tem alma. Peixe não tem alma. A gente já falou sobre isso. Mas, gente, Jesus comia peixe, então tá liberado. Mas Jesus comia carne e bebia vinho. Comia cordeiro, Jesus. Comia cordeiro. Pois é, logo o cordeiro que... Isso, Jesus fazia, então me deixa em paz. Qualquer coisa eu vou reclamar com Jesus. Qualquer coisa que Jesus fizesse tá liberado. Tá tudo certo. Vinho e cordeiro tá liberado. E pão. Pão tem glúten, hein? Pode comer. Uma canecaça de vinho. Isso. Aquele pão bem... Pão. Bem cru e uma naca de cordeiro no café da manhã. Exato. Né? Vocês estão brincando, mas tem uma dieta bizarra dessa que se chamava dieta de Cristo, que basicamente era pra você se alimentar só com as coisas que as pessoas comiam naquela época. É. Por isso só que essa dieta eu conheço. Você botar uma coroa de espinho na boca e aí você não consegue comer nada. Ah, e tem a dieta da luz, né? Tem gente que diz que vive de luz. Nossa, cara. Isso é mentira. Isso é mentira, eu não acredito. Você se fode muito, cara. Ô, gente, mas será? Você se fode, sabe? Porque você morre. Todo ser vivo tem que se alimentar. O que, que é ganhar mentir, né? Não, mas não é isso, cara. Por exemplo, a Flor mentiu porque ela estava fora da mídia, ela precisava aparecer de alguma maneira, então ela falou que fez uma dieta de luz, voltou pra mídia por 5 segundos. Não, mas existe essa parada. Mas então... a Flor poderia fazer fotossíntese. Quem quiser acreditar no que quiser, beleza. Mas as pessoas têm que lembrar de uma coisa: nós somos animais iguais aos outros que andam pelo pasto. Ah, mas tem animal que não come carne. Mas nós somos animais omnívoros. Mas o animal que não come carne, sabe o que acontece com ele? Ele é comido. Coelhinho, A questão não é animal come carne, não. Todos os animais comem. Ah, não, tem que comer. Entendeu? Então viver de luz... Até o peixe come. Não comer, eu acho muita loucura, porque você negar a sua condição biológica... É, o que você vai fazer com todo esse aparelho digestivo? As pessoas vivem de luz, né? Ah, tá. Então por que vagabundo morre na África? Porque é um sol do caralho. Pois é, isso ia resolver o problema da fome. É, gente, ia resolver, né? Etiópia ia bombar. Pois é. Etiópia iria bombar. Ia bombar. Ia ser um Somália do primeiro mundo, nossa. Não, ia ser gente sarada, mega saudável. Não, mas se viver de luz fosse um fato, não existiria fome no mundo. Não existiria fome no mundo. Não, mas é porque não. É porque eles falam que é um ensinamento. Ah, mas que se eles são tão... Se o cara é tão elevado, espiritualizado e iluminado, por que o cara não vai lá pra um lugar que tem fome e fala, galera, é o seguinte, que acabar a fome. Eu tô olhando pra cima, abre a boca, deixa a luz entrar, meu Deus do céu. É assim, né? Mas ele que ensina. É verdade, ele podia lá ensinar. Eu desafio quem vive de luz. Eu entendo. Desafio, passando a semana aqui em Curitiba, vamos ver se tu não vai comer um churrasco. Eu vou ficar lá dentro comendo picanha e tu vai ficar na varanda pegando sol. Vamos ver quem vai aguentar mais tempo. Isso é mentira, esses caras eles comem escondidos. Eles comem não, escondido é porque e ficam você pagando. Conheceu o cara que fez isso. Eu conheci um cara que fala, era gordo, falava que via de luz e comia escondido. Que merda de eu vida. Eu vi ele comer escondido. Fingia que vivia mas de pera luz. Mas peraí, aonde é que o cara morava? Em São Lourenço. Não pode tomar como base. Pode. Ah, mas quem vive de luz vem tudo lá de São Lourenço. Só tem maluco. Cara, eu cheguei a um momento da minha vida em que eu tenho o prazer de dizer que acho normal que todo mundo faça qualquer coisa na vida. Aliás, eu acho que todo mundo tem o direito e o dever de fazer o que quiser da vida. Desde que não me encha a porra do saco. Se não me encher o saco, se não me atrapalhar, meu irmão, pode cagar na meia, girar no quarto, passar na cara, eu bato palma. Só não se perca de mim. Tá ótimo, meu irmão. Tira uma foto e me manda. Eu não vou abrir e você vai ficar feliz. Lindo. Tem muita loucura nesse mundo. Se você aceita, tem agora boate que tem traveco mijando em você. Você tem que pagar pro traveco mijar. Cara, pois é. Lá em Nova York. Lá em Nova York. Ó, que beleza. Deve ter gente que deve adorar. Eu acho ótimo. Eu só quero saber quem são essas pessoas pra não manter contato com elas. É, imagina as pessoas todas da boate saindo mijadas. Ah, que espetáculo. Eu não sei, porra, gente. Maravilha. Aí o táxi na frente. Tem um táxi, né? Pra levar ninguém de volta, né? Tem tudo plastificado por dentro. Só plastificado. Só táxis plastificados. A pessoa que vai num lugar onde o traveco mija e acha muito maneiro é porque quer ser mijado. Eles chamam de wet job. Nossa senhora. Wet job. Wet and wild, né, cara? Wet and wild. E é um lugar difícil de entrar, não foi? Isso é doença, isso tá tudo errado. Para o mundo, eu quero descer. Passou do meu ponto. Essa frase eu tinha que falar pra ela. Pô, que por favor, toca a campainha do mundo aí que passou do meu ponto, gente. Puxa a cordinha, porra. Tá tudo errado, cara. Como é que alguém vai até Nova York? Imagina essa filha da puta chegando na imigração. Boa noite, boa noite. Qual é o motivo da sua viagem? Prazer. A senhora veio fazer o quê? Ah, fui ali naquela... Estou doida. Gastei todas as minhas economias para vir para Nova York para ir naquela boate onde os travecos mijam em você. É. Eu não sei se tinham vários travecos. Ela falou alguma coisa assim. Ah, não sei se tinham vários. Deve ser só um traveco. Porra, o que cara é o especialista. É poderoso pra mijar na boate inteira. É, ele é bombeiro. Esse é o verdadeiro chá de picão, porra. É esse que a galera tá na vanguarda. Na barra que é tendência, meu amor. Aqui é o Azaghal. Caraca, o cachorro peidou, gente. Isso tem que ficar. Isso tem que ficar. Hoje já tem gente emagrecendo aí. É porque tá chovendo, o cachorro tem medo de chuva, tá tremendo e peidando. Meu filho. Vocês têm sorte de ter um cachorro aí. Onde tem gordo, ele sempre é culpado quando alguém peida. Ai, gente, eu fico com pena. A culpa é do cachorro. Sempre olho pro gordo, né? Aquele gordão lá deve ter sentido de cheetos e bacon. Agora tá se peidando aí.